Acaba o jogo e começa mais uma prorrogação. É isso aí, mais um prorrogação. Eu esqueci de buscar a frase inicial. Por quê? Porque já tá muito tarde. E... Boa, cara. É isso aí, meu host. Beleza, hein? Puta. Ah, não, tem uma aqui. Bate na sola da bota, bate na sola da mão. Tá começando mais um prorrogação. Que isso? Nossa, Veio aqui, ó, na cabeça. Eu não sei se vocês perceberam, mas a banda que canta essa abertura do prorrogação, ela queria que o Neuer fosse o melhor jogador do mundo. Que é só pensar, ó. Dragon Screamer Neuer. Não, cara! Não faz isso. Meu Deus, cara. Mas, Valente, eu tô muito orgulhoso de você, cara. Muito orgulhoso, parabéns. Ah, pô, a gente tem que dar aquele apoio, né? É isso aí. É, o Valente tá aqui, o Craig tá aqui, o Carlos tá aqui e... Foda-se! Ei! Eita, cuzão! Ó o climão ainda, ó o climão ainda. Ih, climão? Tá, porra, é treta, né? É treta! Começa já bem como é treta. Mas é isso aí, mas eu mudei de microfone pra você, ouvinte, Fernando e Igor, entenderam? É, eu já mudei de microfone diferente, tô testando ele aqui, eu nem ia muito usar ele e tal, mas tô testando ele aqui, porque eu ganhei o microfone de graça, então vou usar, né? Então é isso aí, mais uma semana, poucos acontecimentos no mundo do futebol, mas muitos acontecimentos no mundo de esporte, falaremos... Tudo isso em mais um prorrogação dessa semana, prorrogação de número 28. Então segue o bonde. E a gente já começa com uma notícia um tanto quanto interessante. Time brasileiro, curiosamente, foi comprado por Sheik Árabe. É, mais precisamente, o Brasília FC, que ganhou a Copa Verde ano passado, campeonato novo, mas achei bem interessante. É, não foi comprado ainda, mas está muito próximo de ser comprado por um Sheik Árabe, que ele tem uma companhia de estação de petróleo. É, como todos. Porra, velho. Peraí, é o Brasília... É o Brasília. Brasília FC. Olha só, Brasília, shake, dinheiro e o governo. Vixe, tem algo errado aí, hein? Certo, cara. Não tem nada pra dar certo, cara. É. Só eu senti, cara. Que tipo, podre. Cara, se bem que... Mas eu aprovo um pouco, cara. Porque, pelo menos, assim... Pode o time, pode aumentar o nível do futebol brasileiro e pode trazer mais isso pro futebol brasileiro, que eu acho que é uma coisa que tem precisado, sabe? Eu não tô falando que tem precisado de dinheiro, mas de boas gestões. Isso eu acho que todo mundo concorda. É. Agora, uma outra coisa que eu vejo positiva é que esse time joga no Mané Garrincha, que é um estádio muito pouco usado. E se esse time crescer, ele tá na Série D. Se ele crescer e chegar à Série A, vai ter muito mais jogos e esse estádio, pelo menos, vai valer um pouquinho o investimento que foi feito dele, entendeu? Não, eu concordo. E eu acho até engraçado que demorou muito, né, um dia. Porque a gente tem alguns clubes, tipo o Red Bull aqui no Brasil, que são de empresa e tal, já. Mas alguém comprando realmente o time aqui no Brasil demorou bastante, né? Eu não lembro disso que aconteceu. É, eu só acho um pouco estranho, porque geralmente, por exemplo, pega o exemplo da Inglaterra, né? Pô, comprou o Manchester City, o Chelsea, tá ligado? O Manchester United também, se não me engano, tem dono. Que comprou o time da Série D do Brasil. É porque é estranho esse negócio, que os times da Série A, eles não estão abertos a esse tipo de negócio. Não, mas, por exemplo, o time até da Série B, tá ligado? Tem muito time da Série B. Não, existe um vínculo. Não, existe uma parada na legislação, na lei Pelé e o cacete A4, que impede esse tipo de coisa. Esse time do Brasília provavelmente não tá por causa da classe dele, tá ligado? Pô, podia comprar a Lusa, mano. A Lusa merecia, mano. A Lusa merece. Porque a Lusa é toda fodida, mano. Podia comprar a Lusa. Coitada da Lusa, né? A camisa da Lusa é bonita. Pô, é um time simpático, cara. A Lusa. Pô, é verdade, né? Aquele time que ninguém odeia. Aquele time que todo mundo gosta. Ah, o Fluminense odeia. Pra caralho. Podia comprar o América aqui do Rio, tá ligado? É, você ia falar o Botafogo. Botafogo, né? Exato. Que é um time bem bosta. Podia mesmo, cara. Mas eu acho que aqui no Brasil é muito lucrativo pra patrocínio e pra manter um time, porque tem pouca torcida, tá ligado? Sei lá, não sei se é tão atrativo. É claro, na Europa é muito mais, mas não sei se é tão atrativo assim pro cara comprar, assim. Por isso que eu acho que demorou pra acontecer. E demorou muito, aliás. Mas acho que vai trazer muito mais problema, se fosse pra time grande, né? Vai trazer muito mais problema do que, sei lá, às vezes benefício, tá ligado? Pô, o cara contrata um cara X, tá ligado? E começa a dar errado, os caras vão pra cima dos shakes. Pô, a gente vai comentar aí o que aconteceu com o Ricardo Berna, tá ligado? Pô, como é que os caras vão investir no futebol que permite um negócio desse? Ah, uma outra coisa que eu vi, acho que vale a pena o link, é que eu tava vendo uma notícia... É que tava falando do novo logo da OMS. E o logo da OMS tem um espação em branco, né? E todo mundo tava comentando que esse espaço em branco da OMS é pra, tipo, chamar patrocinador, tá ligado? Fala assim, se você não tá investindo em nada, investe aqui na nossa liga, tá ligado? Olha aqui o espaço que eu te dou, entendeu? É, mas isso aí é coisa de futebol americano, cara. Os caras são assim mesmo. Sim, cara, mas seria interessante se fosse feito alguma coisa aqui no Brasil, mas é muito complicado, tá ligado? Eu não gosto de time de sabe... comprado e que todos os jogadores são altos investimentos, porque, sabe, o time era pequeno e daí do nada cresceu do nada por causa de... Sabe? Mas, cara, é necessário pro futebol brasileiro, sabe? Penso desse jeito um pouco. Cara, você falou da MLS, eu não sabia, mas o cara que é dono do time que contratou o Kaká, ele é um brasileiro, velho. Sim, sim. Ele é dono do WhatsApp, cara. É, dono do WhatsApp, o cara que fez o WhatsApp. Não, ele WhatsApp. Foi o dono do WhatsApp. Ele vendeu o WhatsApp por bilhões. Ele foi o fundador do WhatsApp e da ideia e tudo mais. Ele ainda tem porcentagem do WhatsApp, mas hoje em dia ele não é mais CEO do WhatsApp. Ele é um puto investidor hoje no Brasil, um dos maiores empreendedores que tem. Inclusive, ele fez o podcast com... Do Nerdcast. Com o Nerdcast. O Nerdcast empreendedor, sim. Mas essa parada do, pelo menos, do negócio, eu já falo aqui, Brasília, daqui a 2 anos, campeão brasileiro da Libertadores. Não, tem que ser, acho que 3 anos. Nada. Com essa quantidade de dinheiro, já pula pra Série B. Série D, cara. Então, pra chegar na Série A, tem que ser 3 anos. Não precisa chegar na Série A, só ganhar... É isso aí, o Tomás falou, só ganhar a Copa do Brasil. Ganha a Copa do Brasil, né? É, então, daqui a 2 anos. É uma possibilidade. Eu já ganhei na Copa Verde, já. Tem o Campeonato Mineiro. Tô quase lá, né, cara? Verdade, né, cara? Eles estão bem aí, né, cara? Eles, os amigos do Hortelã. É o campeonato mais sustentável que existe, né, Copa Verde. Nossa. Meu Deus do céu. Mano, essa piada já tava marcada, então vamos pra próxima notícia. Na próxima notícia nós temos mais treta, porque é treta, né? No jogo do Flamengo, só porque não é, puta, não ia ser no jogo do Macaé só, né? Macaé e Paysandu, né? Esse tipo de coisa não acontece, né? Mas com o Flamengo a coisa é diferente, né? Eles invadiram o vestiário do time do Macaé, arrumaram treta lá no meio, o bagulho foi louco. É, eles roubaram fruta, roubaram os equipamentos, a torcida e bateram nos jogadores. Cara. O goleiro entrou em campo sangrando, porra, velho. Mano, na moral, eu não acho essa atitude compreensível em nenhum momento, mas, cara, é mais entendível num clássico, assim, num jogo que envolve torcidas, dentro que Flamengo e Macaé na primeira rodada do Campeonato Carioca, não, cara. O pior de tudo é, tipo, se os caras tivessem entrado pra bater no jogador, beleza, mas eles entraram pra roubar coisa, mano. Ah, não, eles bateram no jogador também. Né? Não, eles bateram como consequência. Eles bateram como consequência do roubo. É o que diz o Ero Marques da cadeia. Eles estavam roubando as paradas e os malucos foram tentar, tipo, se defender, né? Tipo, pegar de volta o que era deles. Só que aí... Uma banana, mano. Exatamente, uma briga por uma maçã. Cara, é esse o argumento que o Ero Marques usa até hoje pra entrar em condicional, cara. Até agora não deu certo. Foi uma consequência eu atirar naquela família. Porra, tudo errado. Caramba. Estupra também, né? É verdade, mas agora o estupro tá cagando sangue, mano. Com consequência, vida tá punindo o estupro. Eu só espero que tenha uma punição pra esses torcedores. E assim, é a diferença, a gente tá comentando sobre futebol inglês e futebol brasileiro, comparando, a diferença que tem aqui, tá ligado? Esses torcedores, eles vão picar alguma coisa, mas tipo, nada que mude muita coisa, sabe? No futebol inglês, provavelmente esses caras iam demorar anos e anos pra voltar ao estádio, tá ligado? Ah, sim. Mas eu quero saber uma coisa. Como é que o infeliz entrou no vestiário do Macaé? Cara, é isso que eu falo agora. Tem um vídeo mostrando que, tipo assim, é uma parte do estádio ficou simplesmente, tava aberto, tá ligado? Não tinha segurança, não tinha nada, tava aberta. A galera foi entrando aí, olhou assim, porra, tem um caminho diferente aqui, eu vou entrar aqui, opa, olha só o vestiário do Macaé, opa, vamos roubar uma banana. Mas assim, tá ligado? Os caras viram a banana uma estreta, tá ligado? Mas é muito estranho que depois de todo o acontecimento que teve entre a diretoria do Flamengo, Fluminense e Maracanã com... A Ferg e Eurico Miranda, no meio disso apareça uma treta assim com o Flamengo, tá ligado? Ah, é. E não ter segurança, não ter porra nenhuma no local, tá ligado? É muito engraçado, tá ligado, isso acontecer. Eu não acho engraçado, só acho comum. Principalmente pro time do Flamengo. É bizarro, né? Vamos dizer, é bizarro. É o futebol brasileiro na pior essência, né? Vamos botar assim. Cara, porque é isso, o futebol brasileiro é isso, é essa merda que rola no nosso futebol, cara. Nosso futebol lindo, maravilhoso, cheio de coisa aí, né, cara? Olha que maravilha, né? Posso dar uma notícia rapidinho, velho? Que eu acabei de achar, bizarro. Você quer que eu vire? Vira então, bota o Bill. Não! O Bill não vem assim não, cara. Porra, o cara, tem que conquistar o Bill, né, cara? O Bill se conquista, cara. O Bill agora tá jogando no Botafogo, tá ligado? Exato. Vim time da Série B, mano, Botafogo. Aí. All Star Série B. É, tá ligado? Vai lá. Vai, qual a notícia, Carlos? Aí a notícia é que o time do Barra Mansa não tem o jogador... Por pouco não foi o time do Fala Mansa. Melhor seria o time do Fala Mansa. Então, meu, a galera do Barra Mansa está sem a receber salário há 3 meses. Os caras fizeram greve essa semana, por quê? Eles não têm nem o que comer no vestiário, então no almoço normal, assim, eles vêm sobrevivendo de pão e mortadela. E não tem energético pros caras beber durante o jogo e tal, é água com açúcar, tá ligado? Caralho, os caras precisam de energia ou eles estão muito nervosos? Ah, cara, é só escutar o ATP, velho. Cara, mano, é só pedir ajuda pra ATP, velho. É só escutar o ATP que vai dar tudo certo, velho. Porra, vai ser incrível, cara. Seu podcast no ciclo de Krabs. Exato, cara. O glorioso podcast no ciclo de Krabs. É isso, cara. Não tem mais nada, assim, só o fato do time no estado de decadência lamentável. Só o estado do time quase Botafogo comendo pão com mortadela. Exato. Só no caso de você ter cobrido o nome do time, que na verdade é o time do Botafogo, cara. Eu podia ser uma filial, tá ligado, do Botafogo desse jeito, mas tá suave. Uma filial. Mas engraçado, cara. Fala como se o time tivesse bem pra caralho. Qual foi o último reforço mesmo? Pimentinha. Né? Pô, joga muito. Parabéns. Tu fala muito o tio Wilson, cara. Pô. Meu Deus. Eu pensei não, em várias piadas, não, tá ligado? Não, caralho, vamos falar de outras coisas, pelo amor de Deus. Nesse fim de semana aconteceu o tão falado, tão famoso, tão grandioso Super Bowl. E eu não entendo essa porra, falem vocês aí. Caralho, tá geral baixando porra nessa porra, tá tudo travado. É o host aí, mano, que tá baixando não, porra. Não, não é o host porra nenhuma. Eu não baixo por nós. Testo online. Tá bom, vai. É streaming agora, né? Tudo é streaming. Exatamente. Agora, né, velho? Vai, não tava travando pra mim, é esse que importa. Eu quero saber. E aí, qual é que é a do Super Bowl? Eu ou tu, Tomás? Começa aí, cara. Então, beleza, galera. Esse final de semana rolou o Super Bowl. Quem não conhece o Super Bowl é simplesmente a final do campeonato do futebol americano, que cada vez mais vem ganhando fãs aqui no Brasil e tal, e no mundo inteiro. O jogo foi entre o Patriots e o Seahawks. Eu torci pro Patriots porque eles tiraram o Green Bay, que é um dos times que eu gosto. O Tomás torceu pro Seahawks. E, cara, foi um jogo realmente muito bom, cara, porque ano passado o Seahawks destruiu o time do Peyton Manning, o Denver Broncos, e a galera esperava um bom jogo, que não veio, e esse ano veio um baita jogo. O jogo começou com o Patriots fazendo 7-0, o Seahawks empatando, e o final do segundo tempo, do segundo quarto, desculpa, foi espetacular, tá ligado? Com... faltando 2 minutos pra acabar o jogo, o Patriots saindo na frente com 7-0 em 30 segundos e o Seahawks foi lá e empatou o jogo, tá ligado? E aí o Seahawks na volta do meio do campo vira a partida e, pô, Tomás, o final do jogo é espetacular, né, cara? Não, você falou, basicamente deu um resumão do jogo, cara. O que eu fiquei surpreso mesmo é que, como o cara falou, ano passado não deu nem graça, foi 20 pontos de diferença, não teve nem jogo. Esse ano, como muitos lugares estão falando, foi um dos melhores jogos tipo, dos últimos tempos. Foi muito disputado, mas pra mim o que chamou bem a atenção foi a atuação do quarterback, o Tom Brady, o marido da Gisele Bündchen, pro pessoal que me conhece, que ele jogou demais. Demais. Pra vocês terem uma ideia, a defesa do Seattle Seahawks é considerada a melhor defesa da liga, né? E ele passava com maior tranquilidade, né, cara? Então... foi interceptado 2 vezes, né, cara? Porque é a melhor defesa, é muito difícil jogar contra os caras, né? E o Tom Brady tem uma dificuldade de quando você pressiona ele no pocket. Ele tem uma dificuldade muito grande de locomoção, né? Não é tão rápido assim. Mas é um baita quarterback, então ele conseguiu levar o Patriots à virada. Pra quem não entendeu muito bem, o Seahawks abre 10 pontos de diferença pro Patriots no segundo tempo. E aí, faltando 7 minutos pro final do jogo, o Patriots faz o touchdown, cai a pontuação para 3 pontos. E antes dos 2 minutos finais, o Patriots consegue virar o jogo, abrindo 4 pontos de diferença. E, porra, cara, o lance final é discutível, né? Aquela chamada final com o passe do Wilson, porra, é bem discutível. Ah, cara, meu, apesar de eu estar torcendo pro Seattle Seahawks, tipo, eu vejo como bem justo, assim, a vitória dos Patriots. Eu entendi que eles jogaram melhor mesmo. O final foi espetacular, assim, todo mundo com o cozinho na mão. Não sei se você viu, tipo, a imagem do Marshall Lynch, tipo, um dos principais jogadores. A imagem dele, tipo, ele tava com a mão na taça, assim, e em 2 segundos, tipo, ele perdeu tudo, é impagável essa cena. Mas, cara, eu acho que, sinceramente, esse título coroou um time que foi mais regular, assim, na pós-temporada. Você não mas concorda? É um time, cara? Né? Uma franquia, né, cara? Os caras, de 2 em 2 anos, os caras vêm chegando no Super Bowl, cara, e vêm ganhando, vêm jogando, fazendo jogos duros. Tom Brady, provavelmente, o melhor quarterback da última década, tá? Tipo, fácil. Porque, então, querendo ou não, pode falar. Rapidão. Porque, querendo ou não, o Seattle Seahawks penou pra chegar nessa final. Demais. O último jogo deles foi contra o Green Bay Packers. Green Bay Packers. E foi sofrido, viu? Não, é isso que eu ia falar, tipo, pra mim, Seattle não devia nem estar no Super Bowl, porque a partida que o Green Bay fez e com o Aaron Rodgers, com a panturrilha fodida, cara. Porra, velho, a partida que o Aaron Rodgers fez em Seattle é incrível. Monumental, cara. Então, nesse sentido, cara, Seattle não devia nem tá no Super Bowl, uma partida horrível que fez contra o Green Bay, é claro, foi uma virada espetacular e tudo mais, mas o time de Green Bay jogou melhor o tempo inteiro do que o Seattle. Aaron Rodgers machucado, e eu tenho certeza que se ele tivesse bem, se o Aaron Rodgers tivesse bem, o jogo, o Green Bay tinha levado aquela final, tá ligado? Até e aí no primeiro tempo, né, desse jogo de Green Bay, cara, eles poderiam ter metido, uma goleada, tá ligado? Nossa. Mas aí, pra fechar aqui, né, concordamos, os melhores jogos dos últimos Super Bowls, né, acho que o último Super Bowl que realmente impressionou em tanto tempo foi o que teve o Saints. Ah, o maior curti aquele que teve os 49ers, velho. Perderam. Tem o quê? 3 anos, mais ou menos? O Saints tem mais tempo, acho que tem 4 anos. Ah, mas pra tu ver, né, tem 3-4 anos aí que o Super Bowl não tem um jogo desse calibre. Desse peso, assim, e foi muito bom, cara. Ah, uma coisa boa desse Super Bowl... Eu ia falar disso, mano. Que bosta. Uma coisa que, tipo, a internet gerou, tipo, muito meme, tá ligado? Pelo show da Katy Perry. Ela que... Eu fiquei sabendo, tipo, pelo site da ESPN, eles falaram que ela acabou pagando pra fazer esse show. Então, deixa eu falar tudo sobre isso. É, de um tempo pra cá, o Super Bowl é pago pelos artistas ou pelas produtoras pra terem os shows terem transmitido no intervalo. E aí isso aconteceu por causa do Bruce Springsteen. Que em 2010, foi ele que abriu. Foi ele que fez o show do meio tempo do Super Bowl, né? Ele lançou um hit nesse show. E tipo assim, o cara foi parar em primeiro lugar do mundo inteiro, por causa que ele foi assistir o Super Bowl e tal. E a partir disso, a galera do Super Bowl começou a cobrar. Ou ele acabou em primeiro porque ele é o Bruce Springsteen, né, cara? Também tem isso, mas tipo assim, foi tipo assim, um dia depois do Super Bowl, a música dele já tinha disparado, tá ligado? Ah, cara, mas até aí... Que a Katy Perry pagou, eu quase achei que ela pagou o peitinho, cara. Eu tava pesquisando aqui. Se ela quisesse ser primeira de hit na Billboard, mano, era só ela pagar uns peitinhos e vazar umas fotos, mano. Mano, mas só digo uma coisa, cara. O Super Bowl teve 120 milhões de espectadores. O jogo do Chelsea e Manchester City, que foi um jogo marromeno, um jogo meio chato, teve 650 milhões, só digo isso. Sério mesmo? Foi sério mesmo? Sério. Foi tudo foi isso? Foi sério. Puta que pariu, foi muita gente que viu esse jogo, né, mano? Jogo de bosta, mano. É, mas o último jogo do City foi da hora com o Arsenal, mano. Porra, foi um jogo muito bom. O último jogo do Arsenal foi bom, né? O Arsenal agora está jogando o Arsenal, bem. Alexis Sanchez tá carregando esse time. Não tá, não. Mas a gente vai comentar isso. A gente vai comentar disso depois. Mas não é só o Alexis Sanchez, não. Não é só o Alexis Sanchez, não. É o Giroud. Não, Giroud. Com certeza. Vai se fuder, vamos falar da próxima. O barulho inicial que vocês ouviram nessa música foi o que todos escutamos ao ver a perna de Anderson Silva quebrar há mais ou menos um ano atrás. Mas agora ele está de volta e nesse último UFC 183 fez uma luta contra Nick Diaz e ganhou. Acho que é estranho ver o Anderson Silva lutar depois daquele acontecimento bizarro. Cara, eu tava com medo fudido dele dar uma bica no maluco e quebrar a perna de novo. Mas o primeiro chute é o que dá mais medo de Nossa, ver. Nossa, eu tava olhando assim, falando, mano, as pernas desse cara é fininha, porra, ele vai dar um chute, vai quebrar esse escambito aí, fudeu. Escambito? Ah, tava com medo fudido, mano. Mas ele chutou forte pra cacete e... Há alguns anos, eu vou dizer, há uns 4 anos, eu não vejo o Anderson Silva tão em forma assim. E, cara, é muito bom ver ele de volta a lutar. E vem em boa forma. A luta foi meio segurada, né? A luta foi bem... A maioria deu uma coisa pra falar do primeiro round, velho. Deixa eu falar uma coisa do primeiro round. O primeiro round só faltou as cadeiras pra ser WWE, cara. Eu tô falando sério, velho. Porque, porra, o Nick Diaz deu um show, tá ligado? A hora que ele deitou, velho, eu comecei a rir em casa, cara. Ah, não, velho, para. É, teve uma hora que ele chegou e encostou na grade, assim, tá ligado? Cruzou os braços. Ele tentou cruzar os braços. O problema é que, assim, muita gente falou, ah, o cara foi escroto, sei lá o quê e tal. Mas na entrevista final dele, ele falou uma coisa que pra mim faz todo sentido, tá ligado? Tipo assim, é a volta do Anderson Silva e assim, é o maior lutador de UFC de todos os tempos, sabe? É, ele tá de volta e todo mundo queria ver ele lutar. E quando E ele queria que o Anderson Silva lutasse. Por isso que ele fez toda a marra, por isso que ele fez. Ele falou, eu fiz todo esse show porque eu sei do que ele é capaz, eu sei o que ele pode fazer. E se eu não deixar ele bravo pra fazer, eu sei que ele vai controlar a luta o tempo inteiro e não vai ter luta, entendeu? E pior... Continua sendo escroto, mano. É escroto, entre aspas. Mas o... Não é que vocês veem muito disso, tá ligado? Para de Disney. A intenção era que as pessoas odiassem ele e ele conseguiu, cara. Eu odeio esse cara agora. Eu odeio nem ele me conseguiu, cara. Venceu eu, cara. Eu odeio esse maluco. Eu quero que o Anderson Silva, mano, pegue, sei lá, uma cadeira do coach dele e meta na cara desse filho da puta. Aí vai ser WWE. Aí vai ser WWE. Mas eu vou dizer uma coisa, assim... O Anderson Silva não lutou mal, muito longe disso. Ele lutou muito bem. Ele lutou muito bem. E ele fez algo que, assim, ele é bom em fazer. E já reclamaram muitas vezes quando ele fazia isso, que é quando ele tava com o cinturão e simplesmente controlava a luta e ganhava por pontos. É, ele fez isso, ele controlou a luta. O Nick Diaz fez graça o tempo inteiro, ele achou que ia fazer o Anderson Silva cair na dele. Mas mesmo no melhor momento do Nick Diaz, o Anderson Silva botava a mão na cara dele e jogava ele pra longe, sabe? É, exatamente. Ele botava no pescoço, velho. Ele fala, meu, vou meter a porrada em você. Não, e é muita coisa que o Ali fazia na época do boxe, né? Que era esticar o mãozão e, tipo, abrir a distância e sentar a porrada, né? O Ali fazia muito disso e quando eu vi o Anderson fazendo aquilo... Só como o Tomás falou, teve uma hora que ele meteu a mão no pescoço, eu falei, caralho, briga de rua agora. Não, mas é porque ele, tipo assim, foi engraçado, porque o Nick Diaz fez toda a firula e sei lá o quê, mas no segundo round, o olho esquerdo dele já tava fechando. Isso que eu ia chegar nisso. Teve uma hora que o Nick Diaz, ele tava indo bem, tá ligado? Ele não tava, tipo, absurdo, mas ele tava indo bem na luta, ele tava conseguindo fazer alguma coisa. Só que em um momento, no segundo round... O Anderson, ele, tipo, acabou com as chances que ele tinha, que foi fuder o olho dele, tá ligado? É, o maluco não ia conseguir lutar 100% sem metade da visão do olho esquerdo, tá ligado? É, ele acabou com... Isso foi só no jab, cara. Ele arrebentou o olho esquerdo do Nick Diaz só no jab, só furando a guarda do Nick Diaz. E, assim, e o que mais surpreende, o Stupro tava falando bastante isso, é o quão informe o Anderson Silva tava, assim... Porque ele deu um chute rodado ali uma hora que se pega no Nick Diaz, a cabeça do cara voa. Mano, e arranca. Nem isso, velho. Foi o chute do último dragão branco Van Damme, cara. Foi muito rápido. Mano, foi um chute assim que eu olhei e falei, tá porra! Você é louco, eu nem vi o chute acontecendo, não, tá ligado? E nego não lembra que ele também é. Ele é quarto dunk de Taekwondo, né, velho? Cara, teve uma hora que ele puxou um. Como é que é mesmo? Aquelas machadadas de cima de pé, tá ligado? Sim. Meu irmão, se aquilo ali acerta, o Nick Diaz, era um abraço, mano. Não, e ele também deu várias joelhadas voadoras que não nem encaixou muito bem. Então, mas o cara, assim, da altura que ele... Da distância que ele tava, porque ele não tava perto do Nick Diaz. O cara, geralmente, quando dá a joelhada voadora... Ele tá bem perto. Ele tá perto e ele pula pra cima, tá ligado? Sim. Ele não, ele dá uns três passos e voa na cabeça do maluco, tá ligado? Exatamente. É assim, é bom ver o cara lutando de novo. O Nick Diaz falou, ele ainda não lutou tudo e sei lá o que e tal. Só que aquele negócio, é o Anderson, essa foi a primeira luta dele. Talvez quando ele lutar de novo, vai ser o Anderson. E ele falou na entrevista depois da luta, ele falou assim, não naquele dentro do octógono, mas depois, pra uma jornalista, ele chegou e falou assim, depois daquilo que aconteceu, eu resolvi olhar um pouco pra trás e pensar e voltar a lutar do jeito que eu lutava antes, voltar às minhas origens da arte marcial, sabe? A tudo que eu aprendi antes, a ser um cara mais focado e tal. E esse negócio que o Carlos falou do negócio do Ali é parte disso, é ele voltando a essa influência forte que ele tem dos grandes lutadores de boxe, né? Que é esses caras que baixam a guarda e que lutam mais abertos, chamam o adversário como o Ali, o Roy Jones Jr., né, cara? E voltando a ser esse cara, o cara que consegue variar de um Taekwondo pra um Aikido muito fácil, sabe? Que você não sabe o que vai ver. Que quando o cara tá socando ele simplesmente desvia dele em cima do soco do cara, sabe? E mesmo quando ele acerta, pra quem leu Hajime no Ippo, ele usa aquele golpe lá que é... Não é um golpe, né? Aquela virada de cabeça no momento que ele toma um soco. Então o adversário tem a noção de que ele conectou o golpe, mas na real ele não acertou nenhum golpe no cara, ele faz muito isso, né? É uma coisa que é muito do boxe, né? E... É voltar ele a lutar bem, porque assim, o medo também era que ele lutasse mal, né? Mas não, ele não foi pro chão nenhuma vez, até isso o Nick Diaz nem queria, né? Mas não foi pro chão nenhuma vez, não deixou a luta cair nenhuma vez, controlou a luta o tempo inteiro, ganhou por decisão unânime, né? E é uma felicidade muito grande ver o Anderson Silva voltar a lutar. Cara, mas uma coisa que, rapidão, uma coisa que eu acho que marcou um pouco, pelo menos pra mim, tá ligado? Foi logo depois que acabou a luta, assim. Você vê o Anderson Silva, tipo, aquele cara que, meu, ele foi, defendeu quantos títulos, tá ligado? Tá, o cara, o cara tem dinheiro de sobra. E o cara terminou a luta, caiu no chão chorando, assim. Você percebe que, tipo, aquilo é algo importante pro cara, que, tipo, ele faz realmente o que ele ama. E é aquele negócio, tipo, poderia ter parado. Pô, o cara quebrou a perna no meio e resolveu voltar. Eu vejo essa luta, sinceramente, mais como ele tentando, tipo, voltar, sabe, dando os primeiros passos ainda. Eu ainda tenho esperança de voltar a ver um Anderson Silva, tipo, mais showman, assim. Eu vejo essa luta como mais lutar no seguro, vamos ganhar a luta, vamos voltar a se acostumar com esse clima. Vamos ganhar confiança, então, é isso mesmo. Exatamente. Ah, velho, eu vou ser muito sincero, se ele lutar focado, como o Lucas falou, com pensamento em luta mesmo, em modelo de arte marcial, velho, ele vai dar show, mas não do jeito que o pessoal tá acostumado, mas nego vai ver show como via antigamente nas lutas de boxe com o Ali e o... na época do Sugar Ray também, pessoal com Martinez e tal, pessoal, esse tipo de pessoa famosa que lutava antigamente, cara, sério. Vai ser show em luta, não vai ser aquele showman que parava na frente dos outros e desviava. Acho que ele vai mudar um pouco esse estilo, tá ligado? Até porque não dá mais pra ele tomar tanta porrada quanto ele levava. Porque naquele negócio de desviar, ele tirava muitos golpes, mas ele apanhava bastante, tá ligado? Sim. Eu acho que ele teve noção disso depois da derrota e tudo mais. E uma das coisas mais legais é como ele voltou focado, igual o Lucas falou, tá ligado? Ele voltou pronto pra lutar mesmo. E isso é uma coisa que quem já praticou arte marcial e tal, quando viu aquele desleixo que ele teve na primeira luta com... qual é o nome do maluco mesmo? O Weidman. Quando ele teve naquela primeira luta, aquele desleixo de ficar sambando na frente, pedir pro maluco bater e tal. Eu acho que todo mundo que pratica um pouco de arte marcial se sentiu mal assistindo aquela porra. E eu já praticou. Sim. E aí ver ele voltar meio focado assim com a luta, lutando bem, com a guarda... jogando a guarda pra cima e pra baixo, com variando o golpe e tudo mais, porra, realmente valeu a pena ter visto a luta só por isso. Não foi um show, não foi nada e tal, mas valeu a pena. É, mas há de se dizer também que muita gente, eu vi gente comentando, ah, mas não lutou nada, porque assim, o Dana White não pegou leve, ele colocou um cara barra pesada. Exato. Pra cima do Ansel. Vamos lembrar que é ex-campeão do Strike Force, tá ligado? É, o Nick Diaz é um é puta lutador. Coisa. Pra quem assistiu no combate, falaram toda hora, cara, o cara é triatleta, tá ligado? Assim, então era um cara que ia, assim, cansar o Anderson, não ia cansar ele. Então é o cara que ia lutar todos os rounds inteiro. Então eles não pegaram leve com o cara, era um lutador difícil. Se o Anderson não viesse 100% preparado, tinha uma grande chance dele perder, sabe? Só que quando você vê o cara lutando mesmo, é aquele negócio, cara. O Anderson, ele é o maior lutador da história do UFC. Ele é muito melhor que todo mundo, é incrível isso. E foi legal ver também que assim que ele ganhou, ele foi abraçar o John Jones, mano. É verdade. Bagulho louco, mano. E outra coisa, velho, é... como ele é o único no Brasil que consegue realmente levar a galera pra ver essa porra, né? Sim. Porque rola a luta do Aldo... uma luta pesada do Aldo, mas a galera não dá essa importância tanta. Las Fala Vegas gritou o nome dele, mano. Las Vegas tava gritando Silva o tempo inteiro, velho. Entendeu? E aí tu é o único cara que consegue no Brasil realmente levar a galera pra ver essas lutas. Talvez o Vitor agora na luta com o Weidman consiga fazer isso de novo, mas tu vê o Lioto lutando, não leva essa galera toda. Tu vê o Cigano agora lutando, também não leva essa galera toda. Só ele mesmo vai levar. Ah, cara, mas eu acho isso daí que ele é, tipo, ele leva bastante gente por causa que ele é muito showman, tá ligado? Ele é muito showman, aí ele acaba atraindo muito público. Acho que não, cara, mas na moral, eu não sei... Vocês assistiram o jogo aonde? O jogo, a luta aonde? Eu assisti em casa, né? Na casa de vocês? Assisti em casa. Assisti em casa. Meu, tipo, assisti, tipo, na rua, assim, tá ligado? Meu, foi absurdo a quantidade de pessoas que tava torcendo mesmo. Não é aquele negócio tipo, ah, tava passando na rua, pô, vou ver a luta. Não, o pessoal tava torcendo, tava vibrando a cada soco, cada chute, tá ligado? A gente falou do Nick Diaz falando aqueles negócios, o pessoal xingando, tá ligado? Vaiando. Meu, na moral, foi de arrepiar. Parecia tipo, sei lá, jogo de seleção brasileira na Copa do Mundo. Tava absurdo o negócio. Cara, jogo de seleção na Copa do Mundo. da Copa do Mundo da Seleção Brasileira é Instagram só. Aumenta o volume do seu microfone. Nego peidando na cara da Bruna Marquezine, isso aí. Mas, é verdade. Uma coisa que o Valente falou do negócio do Belfort, o Weidman machucou de novo e o cinturão vai pra disputa do título interino, né? E aí o Dana White... O Belfort não aceitou luta com o Lyoto. Então, não Dana... Luta do interino. Então, vamos colocar essa história direito. Dana White chegou pro Belfort e colocou a proposta. Olha, fica meio difícil achar um cara agora. Quem tem pra lutar com você é o Lyoto. Belfort chegou, virou e falou, não, Lyoto não, Lyoto não vai dar. Não, Lyoto não, Lyoto eu não luto. Sendo bem honesto. Belfort cagou. Belfort cagou foda pro Lyoto, mano. Belfort é espiar. Assim, ele ia apanhar. Você nem seu cacete, tá ligado? Mas, cara, tu sair de uma luta do Weidman pra uma luta com o Lyoto é muito mais difícil, tá ligado? Porque encaixar o jogo... Por mais que o jogo do Lyoto seja conhecido hoje em dia e tal, encaixar o jogo contra o Lyoto é chato. O problema é que o Lyoto é o cara feito pra destruir o Belfort. Porque o Belfort, ele é o cara da explosão que luta tudo no primeiro round, tá ligado? Você não faz isso com o Lyoto. Isso é a maior idiotice do universo. A gente já viu o cara perdendo o dente por causa disso, tá ligado? Se você parte pra cima, feito um louco, contra o Weidman, com certeza ele tinha chance, tá ligado? Que é um cara do wrestling, sei lá o que, ele poderia arrebentar. O próprio John Jones quase caiu nessa do Belfort. O Lyoto, vixe, ele tá pedindo pra tomar um chute na cara, tá ligado? E ele ia se fuder. E sinceramente, o Lyoto é um lutador mais completo que o Belfort. Ele é mais novo, tá mais em forma, tá mais preparado. E era pra ter ganho no Weidman. Não ganhou porque não quis, tá ligado? Então, vamos colocar aí. E o Weidman, cara, se continuasse contra o Ninho desse jeito, cara, você não dura 2 anos a mais no UFC, cara. Ó, já que você falou esse negócio de durar no UFC, quanto tempo vocês acham que o Anderson ainda dura? Porque ele já tem 39 anos, velho. Cara, já eu tá acho bem que ele... velhinho. Eu acho que ele cumpriu o contrato, na moral. Não, eu acho muito sério. Ele vai ganhar o título do cinturão de novo e deve parar. Quatro, eu também acho que, eu vai, acho que o objetivo dele vai é ganhar buscar o cinturão de novo. Agora parar depois que buscar o cinturão, eu não sei. Mas acho que ele ainda vai buscar o cinturão. Cara, porque muita coisa, tipo, naquilo... O que o Tomás falou, assim, de... Que ele gosta de lutar, é aquilo que ele faz. Tipo, foi parte do que ele falou muito depois também. Nas entrevistas depois, né? Que ele falou assim, meu filho... me pediu pra eu parar de lutar. Sim. Ele me pediu pra eu parar de lutar. Ele não queria que eu voltasse a lutar. E eu falei, não dá, filho. Isso é o que o pai faz. É o que o pai vive disso, entendeu? E essa parada foi muito foda na decisão do Anderson, sabe? E eu acho que ele vai lutar mais uns 4 anos. As 4 lutas. As 4, 5 lutas. Que é o bastante pra ele pegar o cinturão. Talvez até fazer uma defesa. E acho que também para por aí, cara. Acho que ele não fica muito falando, mais tempo. E falando coisa. Aí, cara... Fala. Sobre a luta. Mas quantas lutas ele tem pra cumprir no contrato, mano? Porque eu tô achando que tipo, ele vai cumprir o contrato que ele tinha... antes da luta do Weidman, acho que ele tinha 10 lutas, tá ligado? Pro contrato. Eu acho que ele vai cumprir. Eu não sei se ele tem ambição, tá ligado? De ir atrás do cinturão de novo. Ele talvez falou... mais por pressão, tipo, das pessoas de fora, tá ligado? Não, cara, eu acho que enquanto ele estiver no UFC, ele vai buscar o cinturão. Ele só porque... não busca o cinturão se ele parar. Não, ele não busca o cinturão se estiver com um brasileiro. Ele já falou que ele não luta contra um brasileiro, cara. Sim. Não, mas até porque pra ele, tipo, o cinturão tá perto, tá ligado? Ele já é o número 1, tá ligado? Ele só perde pro desafiante principal, e pro que é hoje o Belfort, e depois é o Weidman, que é o campeão. E atrás dele vem o Lyoto, que tá na lista. Pra ele, o cinturão tá ali perto, tá ligado? Mais duas, uma luta, que ele tá na lista do cinturão, tá ligado? Sim, sim. Não é algo longe. Não, eu acho que é assim, agora... ele faz mais uma luta, ele pode disputar o cinturão. Não é tão difícil, cara. Ele ainda tá no ranking de peso por peso. Muito em bem quarto, posicionado. Quinto, sei lá, tá ligado? É muito, muito perto, cara. Muito perto. Então não tem nem como. E agora, rapidão, outra lenda que volta, né? Crocópio anunciou que volta, velho. Sério? É incrível o Crocópio voltando, e eu digo mais, velho. Se ele voltar chutando 70% do que ele chutava na época do Pride, que eu acho muito difícil isso, mas se ele voltar, do jeito que a categoria dos pesos pesados tá, meu irmão, eu não duvido que ele é mais rápido em uma luta com o Caim Velasquez, não. Eu não sei, cara. Desculpa, o Crocópio... Não tô botando fé, não. Cara, olha só, vamos botar a lista dos pesos pesados. Tem o quê? Tem o Cigano em queda. porra. Verdun. Quem mais aí tem? Verdun. O Verdun é o único cara ali que assusta o Caim Velasquez. Mas quem assusta o Caim Velasquez ali? No meio disso. Roy Nelson. Roy fucking Mito Nelson, velho. Caramba. Roy fucking Roy Nelson. Ele emagreceu pra caralho, né, velho? Porra, se ele já era bom gordo, imagina ele como ser humano, mano. Vai ser foda, mano, como ser humano. Mas acho que é isso. Acho que ninguém tem muito mais o que falar do UFC. Né, principalmente da volta do Anderson. A gente falou pra caralho. Porque a gente falou pra caralho do UFC. Você vai embora agora, Tomás? Vou vazar, cara. Não, fica aí, cara. Fala do Santos. Pô, mano, tem problema pra caralho ainda, velho. Bem, é não. A decisão é sua. Fica aí. Véio. Bora começar o bolão hoje? Filho da puta. Não, e aí? Não. Vai ou não vai? Vai ou não vai? Escolhe agora. Toma ao vivo, cara. Toma ao vivo. Não desperdiça vou vazar, tempo. Vou vazar. Não tem como, não. Aí, chora, mano. Que bichona. Não, deixa o cara vazar, senão o pai dele vai bater nele, pô. É verdade. É, mano. Já tô aqui, dentro da caixa, mano. Já tá se escondendo, né? É, velho. Aí, galera, a partir daqui, pode voltar a escutar o podcast que ele vai ficar bom. Falou. Falou. Aí. Você não criou uma vinheta pra esse momento, agora fica só obedece música, Crive, aí. Foi pior que já podia usar aquela lá, mano. Puta, cara, aí, Crive. Mancada sua, cara. Mancada sua, não, sério nada, mesmo. Nada, cara, é preguiça, sério. Aham, esse é um microfone que abaixa só do volume o tempo inteiro, ninguém te escuta, mano. Você precisa falar meia hora pra alguém te escutar. É Foi. Preguiça só. É preguiça também. Eu acho que esse moleque largou o gravador pronto lá, tá ligado? Do iPhone. Ele tá e dormiu, tá ligado? O Crave tá, tipo, deitado no chão, tá ligado? Com o microfone na boca, assim. Ele falando. Oh, esse microfone foi feito aonde? Na Bahia, mano? É, mas bem, vamos falar. Última semana, né, de mercado da bola, principalmente na Europa, né? Acabou. Não vai rolar. Vai rolar ainda até o meio do ano no Brasil, vai rolar umas contratações, mas na Europa nem tanto, né? Então eu separei algumas coisas, rolou muita coisa agora no mercado de bola europeu, agora mais pra esse final, né? Que não foi um mercado tão movimentado assim, né? O da Europa, pelo menos. É, o da China foi pra caralho, mas o da Europa nem tanto. Então falando de umas coisas um pouco interessantes aqui, né? Coutinho renovou com o Liverpool até 2020, pra alegria do Carlos. Amém, senhor. Uma notícia boa pro Liverpool. Né, que alegria, né? É, Schürrle volta pro Wolfsburg. Volta não, pô, ele jogava. Volta não, ele nunca jogou. É verdade, desculpa. Jogava no Leverkusen. É que eu confundi. Vou pra Alemanha. É que eu. Ó, vou colocar aqui. Onde está escrito aqui meu roteirinho? Tá, Schürrle vai para o Wolfsburg. Embaixo tá Matri volta para a Juve. Então eu confundi o Schürrle volta para o Wolfsburg, entendeu? Tava em cima do outro, desculpa. Cara, eu achei uma boa contratação, cara. Uma boa contratação. Ele não tava sendo usado ele no Chelsea. Ele tava tendo muito espaço no Chelsea, cara. E aí ele vai poder jogar bastante, cara, no Wolfsburg. Vai, provavelmente ele vai jogar muito de titular até. O que ele não tinha no Chelsea, né? Chelsea que se reforçou agora contratando o Quadrado, né, mano? É excelente jogador, mas vai dividir posição com o Willian, se não me engano. Cara, ele não ganha posição. Realmente. Desculpa, o Quadrado é bom. Ele é bom. O Willian tá numa fase melhor. Não sei, cara. O Quadrado é muito bom, cara. Vocês acham que o Oscar pode perder a posição? Ah, eu adoraria. O Chelsea vai melhorar pra caralho. Puta. Porra, cara, pior é que, nem... cara, eu daqui eu sou o que mais odeio o Oscar, cara. Na moral, o Oscar tá jogando bem, cara. Não, cara, ele é muito inconstante, Crive. Eu odeio Crive, admitir ele essa joga porra, um jogo cara. Bom, mas ele faz um jogo muito ruim também, cara. Ele faz um jogo bom, assim, um jogo que ele mete 3 gols, tá ligado? E de repente ele faz um jogo que ele não acerta um passe, cara. É grotesco essa diferença. Isso é um problema pra um time, tá ligado? Era pro Chelsea estar mais pontos na frente, se não fosse. Mas o Oscar ele joga mais centralizado e o Quadrado joga de ponta, cara. Acho que não vai ser a mesma posição. Mas eu acho que ele vai acabar ficando na reserva. Jogava o William pro meio, tá ligado? Pode ser. Pode, daí joga Quadrado, Hazard e Williams, tá dizendo? William. Poder até ser. Acho que é possível. Mas bem. É porque quem arma o time é o Fábricas de trás? Ele arma o time de qualquer maneira, tá ligado? Daqui a pouco ele arma até. Se jogar dois times do Chelsea, ele arma pros dois ao mesmo tempo, tá ligado? Em dois lugares diferentes. E na compra do Quadrado, o Salah, que era o egípcio, quase jogava o Chelsea pra Fiorentina, se não me engano. Sim, que pra Fiorentina também, né? Vai fazer o quê? A Fiorentina não tá ruim no campeonato italiano, até aí, né? O terceiro italiano, é ótimo, né? É o máximo que um time italiano pode chegar se não for a Juventus ou a Roma, né? É, Fiorentina é time de Euroleague, né, cara? É, time de Euroleague, vai disputar com Lazio e Napoli. Essa é a realidade. A Napoli nem tanto, a Napoli é melhorzinho ainda, cara. Ah, mas a Napoli é melhorzinha naquelas, né, cara? Sim. Naquelas também. É, agora falando de um futebol italiano, o Matri voltou pra Juventus agora, que eu tinha falado que eu confundi. É isso, o Matri voltou pra Juventus, que eu acho que pra Juventus não vai jogar. Mas tudo bem. É, tem um pacotão aí, né? O Roma contratou Dumbiá do CSKA. Sim. É um bom atacante, cara. É um bom atacante. E namorou muito tempo com o Luiz Adriano do Shakhtar, né? Não deu nada. Que é um merda. No final eu achei que a Roma saiu melhor. Eu achei que a Roma saiu bem melhor do que o pedido. Não, eu acho também. Porque o Luiz Adriano, ele ia jogar, provavelmente, porque o Gervinho não vem bem. E ele ia jogar, cara, e a Roma ia ver que ele é muito ruim. Tá ligado? Sim. E aí ia dar bosta, tá ligado? E a Juventus ia disparar ainda mais, que a Juventus não perde nada no italiano. Até porque o Pogba tá... E a Roma só empata, porra. Não, é. Se bem que a Juventus chegou a empatar com a Udinese, né, nessa última rodada. Mas, de qualquer forma... Vamos falar... Deixa eu falar de uma tristeza, velho. Que time do Milan? Ah, cara, desiste, velho. Nossa, esse time é muito ruim, cara. É muito ruim. E me dá muita raiva ver alguns jogadores serem muito mal utilizados, tá ligado? Porque, por exemplo, o Milan acabou de contratar 3 jogadores, tá ligado? Destro, que era da Roma. Que é bom. Paleta... Paleta, que era um zagueiro, aquele zagueiro que jogou na seleção da Argentina agora, mais ou menos nos últimos amistosos. Pauleta, pra mim, contratado. É atacante de Portugal, Copa 2006. É Pauleta. E contratou por empréstimo o tal de Van Ginkel, que é do volante do Chelsea, são esses três. É, uma melhor contratação. Van Ginkel é moleque, não é? Tipo, é moleque, é 21, é. 20 anos, a porra dessa. É, mas o melhor ali é o Destro, que é bom. Mas... É outro moleque também. Eu acho ele um bom jogador. Acho que tem bastante futuro esse moleque. Agora me dá muita tristeza ver alguns jogadores ser muito mal projetado no time do Milan. Sabe o que é o pior, eu gosto... Ele é canhoto, velho. Tá. Que bom. Cara, eu ia fazer uma piada, só que eu pensei, não, deixa quieto. O Craig vai fazer. É, que ele reclamou da última que você roubou a piada dele, né? Então... Segue aí, Carlos, qual que é a parada? O time bosta do Milan aí. Não, e aí eu vejo alguns jogadores, tipo... Eu não gosto muito do futebol do Church, por exemplo. Mas ele é bom jogador pro Milan hoje em dia, tá ligado? E ele é muito mal subaproveitado. Ele tem que ficar correndo o campo inteiro, caramba, 4. Enquanto ele devia jogar mais pela ponta esquerda, direita, onde que ele joga bem, que ele consegue driblar. Ele conseguiu jogar melhor quando ele foi botar isso aí. E principalmente o Honda, tá ligado? Porque... Tu vai ver o Honda jogando na seleção japonesa, é o cara que joga mais próximo um pouco do gol pelo meio. E ele chuta bem. E no Milan, cara, bota ele pra jogar na ponta, tendo que driblar o time, tá ligado? Eu acho muito mal subaproveitado a forma como alguns jogadores do Milan são utilizados. O próprio Montolivo, tá ligado? Não sei se o time do Milan até é bem armado, tá ligado? Tem bons jogadores, mas não é tão bem armado. Sabe quem era bom pro time do Milan? Ricardo Goulart, mano. Sabe por quê? Pra ele não ficar na merda do futebol chinês. Eu concordo. Tá aí do Adélio também, tá ligado? É. Pra mim o que fode o Milan é aquele jogador réptil, cara. O Al-Sharai, mano. Mano, ele é muito um réptil. Ele é muito um réptil. Da puta, né, cara? Ele é muito um réptil. E ele só ele corre. Ele só corre, mano. Só ele corre, tem nanismo, mano. Né, cara? Ele tem nanismo, cara. O cara corre pela ponta, não chega na cara do gol e erra. Mas falando, eu falei do futebol chinês porque mais um foi no bonde. Barcos tá 90% acertado já agora pro futebol chinês também. Mais um, cara. O futebol chinês vai contratar o Brasil daqui a pouco. Brasil, vem. Cara, é estranho que sempre quando um país tá crescendo com o futebol, ele sempre começa contratando brasileiro pra caralho, né? E não aposta em outros países. Já perceberam isso? É porque brasileiro... Futebol chinês, o indiano e tal. É porque é mais fácil, cara, contratar o brasileiro, porque eles oferecem muito dinheiro e eles vão, tá ligado? Sim, faz sentido. E é tipo assim, você contra... É assim, pra gente que é brasileiro, que vê futebol... Ele, geralmente os jogadores a gente fala, pô, nem é tão bom assim, nem é incrível, tá ligado? Mas pra eles é um avanço colossal, tá ligado? É, os caras lá viram craque, sabe? É a entrevista do Wagner 9. Porra, a gente, eu pensei que a gente ia perder demais pro Palmeiras, sabe? É, pra eles lá, o futebol deles, cara, é tão fraco, mas tão fraco, que um cara tipo o Barcos vai ser artilheiro, marcar 300 mil gols, sabe? Então assim... É assim, eles oferecem muito dinheiro, que pra eles não é muito, né? Eles recebem um jogador melhor, tá ligado? E é isso, tá ótimo. Sabe, é negócio pros caras, é muito mais fácil. O brasileiro tá, tipo, assinando atestado de pobreza, basicamente. Cara, porque... é até engraçado falar, cara. Não, pode falar aí. É, porque qualquer dinheiro que os caras oferecem, tipo, obviamente que é bastante dinheiro pro Brasil, né? Os caras vão, mano. Cara, mas fazendo o link com o que você tá falando, Valente, o próprio Ricardo Goulart, não, o Everton Ribeiro, quando ele foi jogar, não no futebol chinês, ele foi jogar no futebol da Arábia Saudita, se não me engano. É, o time da Arábia Saudita não tinha dinheiro pra bancar o que o Cruzeiro tava dando, sabe? Se não me engano, faltava 2 milhões, 1 milhão e 500. O próprio Everton Ribeiro, pra sair do Brasil, ele foi lá e deu 1 milhão e 500 no contrato, tá ligado? Pra, não, pra compra dele. Mas, tipo, ele ia ganhar ele mais quer... salário? Ou... Não, é e porque ele, o time... Não, é porque ele quer sair do Cruzeiro. Porra, então... Não, o salário dele por mês no, lá na Arábia tá acertado em mais de 1 milhão de dólares, cara. Ah, tá. Não, e é que tem a questão também de que, assim, é que a gente fala de futebol brasileiro, mas lá não vai ter cobrança. Lá ele vai ser craque. Lá ele vai ter uma temporada de números altos pra caralho, ele vai ter uma renovação fácil, ele não vai precisar disputar muito e ele vai ter muito mais infraestrutura do que ele tem no Brasil. É, cara, o cara vai fazer, basicamente vai fazer o pé de meia, tá ligado? Porque é lá um futebol que você não vai ter competição, basicamente. Tipo, mas lá ele não vai ter seleção, eu acho. Não vai. Mas, velho, sinceramente, você acha que um jogador quer ir pra... Tipo, a maioria dos jogadores quer ganhar dinheiro, velho. Não acho que todos. Eu acho não, que ele. O tanto de dinheiro que ele vai ganhar vai compensar ele não ir pra seleção na cabeça dele. Eu acho que são poucos jogadores. Antigamente, o jogador, assim, se ele tava cotado na seleção, cara, não ia fazer nada que ia tirar ele de lá, tá ligado? Nada. Sim, isso. E hoje em dia, isso não existe. São poucos os jogadores que a gente tem. São os caras, por exemplo, o Neymar, que só foi quando foi pro Barcelona, o Lucas, que só foi quando foi pro Paris Saint-Germain. Sabe, são poucos os caras que, quando vão pra um time muito grande. E os outros caras que não têm essa perspectiva de talvez ir pra um time muito grande, eles abandonam isso pelo dinheiro. Sabe? Sim. Você pega um cara, tipo... Desculpa, o Everton Ribeiro, ele é bom pro futebol brasileiro atual. Mas se a gente fosse olhar uns anos atrás, ele era um jogador médio bom. Sim. Sabe? É, ele, meu, nos tempos de Kaká e tal, não ia rolar. Ele olha aquilo e ele fala, pô, eu podia ir pra seleção. Mas eu não sou um cara que vai poder chegar na seleção e assumir titularidade, tipo, Neymar, tipo, Oscar, tipo, William, tipo, Lucas. Tá ligado? Eu não, ele mesmo vai olhar pro futebol, ele olha pro futebol dele e fala, eu sou bom pro futebol brasileiro? Sou, mas eu não sou que nem esses grandes caras. Nunca vou despontar em um grande time. E atualmente o futebol brasileiro nem tá tão absurdo assim. É, nunca vou despontar em um grande time. Foda-se se eu tô na seleção. Quero dinheiro, vou aproveitar a chance de ganhar muito dinheiro, porque talvez no futuro eu não tenha essa oportunidade, tá ligado? Não é a oportunidade que alguns jogadores têm, acreditam, né, nisso e vão, tá ligado? Vão pro time porque ele é melhor. Antigamente, hoje em dia, alguns jogadores vão escolher, às vezes, ganhar menos pra ir pra um time melhor, tá ligado? Às vezes isso é melhor. Sabe, o Fábrega saiu do Barcelona porque ele não tava jogando. Então ele quis ir pro Chelsea, tá ligado? E foi lá, assumiu titularidade. Cara, esses caras, eles só querem a grana mesmo, velho. Sabe, é por isso que o futebol brasileiro também tá definhando. Porque é a parte da mentalidade do jogador também. Cara, mas é parte da mentalidade do jogador, mas tem muito das péssimas condições que ele tem no Brasil, cara. Eu vejo muito disso, sabe? Sim, sim. É, sem dúvida, uma das, tipo... Você acha que se um jogador, por exemplo, do Botafogo, não... se qualquer time, sei lá, chinês, oferecesse uma grana pra ele, ele não ia? Óbvio que ele ia, porque ele ia, tipo... prefere não ficar, sei lá, no Botafogo, no... sei lá, Flamengo, que deve bastante salários. Esses times, tá ligado? É. A condição, deles nem é cara, tão... Não é que eles não iam, ele já foi, tá ligado? Vários jogadores do Botafogo já foram pra China e pra Arábia por causa disso. Tá é, então, tá ligado? E o pior, vale muito mais a pena. É que é tipo assim, ainda existe um aspecto que é aquela questão do... o jogador brasileiro tem um exemplo, por exemplo, nos caras tipo o Alex. Sabe, o Alex, ele é um meia foda. Todo mundo concorda aqui que, meu, ele foi desperdiçado por não ter sido... por ter, não ter jogado mais na seleção, né? E também sim, por ter pego uma época onde a seleção era absurda. É, sim. A época que ele pegou da seleção era, tipo, muito mas absurda. Mas assim, eu acho que ele devia ser chamado, mas tudo então, bem. Mas, não, então, não cabe aqui. Seguindo a mentalidade, qual que é a visão, assim, do jogador? É a mesma visão do Alex, entendeu? O cara é foda, o cara joga muito bem, mas aí o cara não vai ter uma grande oportunidade e ele vai pra um time árabe. O Alex foi lá, só que assim... vamos e convenhamos, ele foi pra uma fase em que ele fez o futebol árabe crescer pra caralho, né? Ele, basicamente. Virou isso. Sozinho, é praticamente. Turco, é um pouco diferente, mas tudo bem. Árabe, pra mim, turco é árabe, mano. Não é. Eu sei, uma metade da Europa, o caralho A4, eu sei disso. Porra, disputa o UEFA, eu sei. Mas a questão é assim, ele foi lá, fez história, virou ídolo absoluto do time, tem estátua dele na frente do estádio, tá ligado? Ganhou dinheiro pra caralho, foi super considerado lá, tá ligado? E voltou aqui, ótimo, excelente, tá ligado? Fez uma carreira excelente, todo mundo vai lembrar que o cara foi bom, ele foi lá, fez história lá. Muitos jogadores vão com essa mesma ideia, tá ligado? A mesma ideia do Alex quando ele foi, cara. Sabe? Sim, e agora com essa massa de jogadores indo pra China, Arábia, todos esses lugares estranhos, tipo, se um ou dois jogadores já vão, já é motivo pra um monte ir, porque eles sabem que eles vão ter contato com alguém lá, tá ligado? Não vai ficar só no meio de gente que eles não têm a mínima ideia do que tá falando, tá ligado? Não, ainda mais, quanto mais jogador vai, é uma tendência de ir mais ainda, tá ligado? Não, eu me surpreendo, na verdade, de esses jogadores não estarem buscando o mercado do futebol americano, cara, da MLS. É isso que eu fico surpreso. Por que eles então, mas eu acho que aí a parada da MLS não querer contratar mesmo, porque acho que a MLS ela já tem uma meio que uma ideia de do que ela pode fazer dali pra frente, então não sei se os jogadores brasileiros estão no plano. Mas vamos lá, mais contratações do futebol brasileiro. Eu gostaria de falar da contratação do Centurion pelo São Paulo. Ah, o Centurion veio pro São Paulo, bom jogador. É parte do jogo de São Paulo de tentar compensar o Kaká, né? Como é o nome do cara? Centurion? Centurion. Patreon? Não, mas cara, vocês acompanharam os jogos dele pelo Racing? Sim, sim, ele foi bom. Ele é bom, então, ele joga bem. Então, uma coisa que me chamou muita atenção nele é que ele é um jogador com muito jogo de Centurion, entendeu? Nossa senhora! Eu achando que minha piada do Patreon era horrível. Meu Deus, né? Eu esperando que a galera fazia piada com o Roma antigo, algo parecido assim. Não. Cara, eu só tô esperando chegar até um limite, eu esperar que eu não precise cortar nada do cast que nem já aconteceu. Só espero isso. Tá? Mas, bem, o Centurion veio pro São Paulo, os times brasileiros tá meio naquela. O Corinthians não aguentou, né? E o Valente... Vendeu o Lodeiro. E, cara... desculpa, eles têm que fazer tudo possível pra ficar com o Guerreiro. É isso que eles vão fazer. Né? E... cara, mas o Guerreiro, tô falando, o Guerreiro tá pedindo 1.5 mil? É isso sim mesmo? E você não faria o mesmo? Cara, mês? Você não faria o mesmo? Mês? Eu faria, cara. Caralho, eu venderia o time inteiro. Ficaria só com o goleiro e com o Guerreiro e era assim. Cara, o Kobe Bryant fez a mesma coisa no Lakers, Carlos. Mas o Lakers tem dinheiro, o Corinthians não. Não, não tem, que eles não tinham dinheiro pra contratar mais, ficou só que o Kobe tá fazendo a temporada merda. É? Cara, aí, tá vendo? Ele é um grande exemplo, tá ligado? Porra. Então, sabe cara, qual que é a parada? Eu sou o maior sincero, velho. Porra, não, eu acho 1,5 mil hoje no futebol que a gente tá vivendo, cara, que todos os times estão em draga, todo mundo pra falência, velho. Porra, não dá, velho. Eles pagam 600 pro Christian, cara. Que tava parado há 2 anos. Carlos. Cara, era mais fácil, tipo, nem ter contratado o Christian e investir o dinheiro no coisa, tá ligado? No cara, mas não sabe era qual que era a parada? O cara da ESPN, não lembro quem tava falando, ele fala isso todo dia, cara. quando o Guerreiro ganhou a final do Mundial pro Corinthians, eles deviam ter renovado. Nesse momento, sim, eles deviam ter renovado o contrato dele, tá ligado? Eles contrataram o Christian e não renovaram o contrato dele, cara. Me desculpa, o cara faz tudo pelo time, o cara é o melhor jogador disparado do time, tá ligado? E os caras não renovam. Eu não tô falando que o Mandetta, que o Guerreiro tá errado. Eu acho que ele deve pedir quanto ele quiser, tá ligado? Eu só acho que o Corinthians pagar isso é tipo assim, é loucura, tá ligado? Eu tô falando do visão parte do time. Mas você sabe que no momento que o cara quiser pagar, meu irmão, a partir do momento que o Lodeiro, que o Guerreiro falou assim, não, eu quero 1,5 mil. E o cara virar bancar, abraço, velho. Cara, ele tá feliz da vida, ainda aí, se cara. Fosse o Guerreiro, a cada mês que passasse e não resolvesse isso, eu aumentava mais 100 mil, só de boa, tá ligado? Pô, ele foi aumentando. Só puta, tá ligado? Mas cara, ele foi aumentando, né? Tipo, tá não, mas tipo, aumenta mais ainda, tá ligado? Porra. Caralho, não, mas cara, dinheiro, sério, sério mesmo. E o Fred ganha mais isso. Sabe qual é o problema, Carlos? É que assim. É lógico, né? Guaraviton. Sabe qual é o grande problema? A partir do momento que o Corinthians não renovar com o Guerreiro, e o deck o Guerreiro tá de passe livre, sabe o que vai rolar? Todos os times que tem grana, tipo o Palmeiras agora, São Paulo que não gastou quase nada com contratação também, Cruzeiro que também encheu o cu de dinheiro e perdeu todos os jogadores, cara, eles vão. O Guerreiro vai falar, ó, oh, eu tava pedindo 1,5 lá, me dá só um. Cara, ele vai. Vai fácil. Vai pegar. Desculpa, o São Paulo lá com o negócio do Kardec, o Luiz Fabiano sabe quem tá jogando bem, mano. Manda o Pato embora, mano, e pega o Guerreiro, tá ligado? Vai fazer a mesma coisa que fez pra contratar o Pato. Vai dar o Pato pra eles, que nem deu o de arte, você vai pegar o Guerreiro. Ah, mas o Pato não volta pro Corinthians nem fudendo. Ah, sei lá, mano. Se ele voltar lá, é capaz de ele aparecer morto no dia seguinte. A gente podia levar o... aquela cobrança de pena. Exatamente. Ô, oh, mano, leva o Luiz Fabiano como agente secreto. Ele entra lá, briga com todo mundo e volta. Leva o Luiz Fabiano de guarda-costas, mano. Já era. Entendeu? Luiz Fabiano hoje em dia nem mais jogador, ele é quase mafioso, né? Mas aí... Luiz Fabiano só tá em campo pra se rolar treta e ele garantir. Mas é isso, porra. A final do São Paulo, da Sul-Americana contra o Tigres, mano, foi o Luiz Fabiano segurando os caras pra não bater no Luquita, velho. É verdade, vocês estão ligados disso, né? Que foi o Luiz Fabiano que pediu que batesse no Luquita, cara. Porra, que isso. Inclusive tem uma contratação? Acho que não. A gente já falou muito. O Palmeiras não contratou ninguém nesse meio tempo. Aranha. Que o podcast tá rolando? Não, mas já tinha anunciado isso há 30 anos. Não, Arouca já sabia, já. Agora Aranha também. Também já sabia há 5 anos da contratação do Aranha. O Palmeiras tá fazendo a limpa do Santos. É, sinceramente, eu acho que os únicos dois jogadores que eram alguma coisa lá. Oh, mas fala, eu vi uma muito boa. O Santos fez a melhor contratação do ano. Vendeu o Damião. Vendeu o Damião. Pô, uma baita contratação, concordo. E o Palmeiras, maior reforço do Palmeiras foi vender o Wesley. Eu quero saber quem foi pior. Cruzeiro contratando o Damião ou São Paulo levando o Wesley, cara? Me desculpa, ó, cara, o Damião não dá, velho. O Wesley tem uma possibilidade de talvez jogar bem. O Damião não existe uma possibilidade, cara. A parada é que, tipo, o Wesley não chuta no gol e não joga. O Damião, ele chuta no gol e faz gol contra, tá ligado? É verdade. O Damião é injustiçado. O Damião joga muita bola. Cara, é injustiçado. Muito. Ele dá lambreta, né, velho? O Damião joga tanto a bola quanto o Xera. Quanto de Federico. Oh, me desculpa, bora falar de futebol. Cara. Não, vamos falar de futebol, não queima nossa pauta, cara, pelo amor de Deus. Clima meio, né, fúnebre até, né, eu vou falar de futebol francês, porque jogão Mônaco e Lyon, cara, o Mônaco tá voltando a jogar, o que foi surpreendente, e acabou conseguindo um empate em 0x0 com o Lyon, e apesar de ser 0x0, eu achei que foi até um bom jogo, viu? O Mônaco tá tentando se acertar, né? Tá fazendo o que pode. E o Lyon tá naquela ali, tentando segurar a liderança, o que tá difícil. Né? A única coisa que presta no Mônaco é o meio de campo. O meio de campo garante muito, cara. O Tolalã e o João Montinho, cara. Porque, cara, o resto, sério, cara. Não tem bom jogo. Caralho, não consigo falar. Não tem tão bons jogadores. Não, não tem mesmo, cara. Aquele Fabinho lateral é meia boca, viu, mano? Os caras estão falando que ele joga bem, é meia boca. Não, inclusive, o Falcão só jogava bem no Mônaco porque ele tinha o Rames pra assistir ele, pra fazer gol, né? Que era só isso, porque ele fica parado e chuta, sabe? E perdeu, nossa, perdeu um absurdo quando o Rames foi embora, né? Você vê a diferença, né? Agora, me surpreendeu o Lyon não ter conseguido fazer o resultado, teve mais chance, teve mais domínio de jogo, né? E acabou não conseguindo fazer o resultado. Só que assim, aquele negócio, ainda tá na liderança, só que tá muito acirrado, cara. Até o quinto colocado tem uma diferença de 9 pontos só. Então, o Lacazette vem jogando bem, né? Ele jogou esse jogo? O Lacazette? É. Ele, se eu não... Ele é muito matador, cara. O cara é matador pra caralho. Sim, sim, sim. É, se eu não me engano, ele jogou sim, cara. Mas o... ele entrou depois. É, mas de qualquer forma, tá ligado? O jogo que foi interessante foi o jogo do Paris Saint-Germain. Por quê? Teve um golaço. Porra, teve um golaço, cara. Do Lavezzi, sim. É... Puta. Sabe por que foi interessante? Esse foi o primeiro jogo da temporada que o Lucas não jogou. Tá? Sabe o que foi interessante? Acho que foi a primeira vez na vida que eu vi o Ibrahimovic comemorar um gol que não foi dele. É verdade, né? Mas tava difícil esse jogo contra o Rennes, né, cara? E eu fiquei surpreso, assim, porque depois falaram que o Ibrahimovic tava jogando. Eu fico surpreso com isso, porque assim, acaba o jogo, os caras dão um prêmio de melhor jogador pro Ibrahimovic. Mas, cara, não foi ele que decidiu o jogo, desculpa. Sabe, assim, foi meio estranho. Só que a questão é que o Lavezzi, que vinha ficando no banco por causa do Lucas, né, entrou no jogo. É, só que todo mundo sabe que o Lavezzi não joga só pelo lado direito, ele joga também pelo lado esquerdo, né. E durante o jogo, eles substituíram o Cavani pelo Lucas. E muito se foi comentado de que a formação com Lavezzi, Ibra e Lucas seria melhor do que Cavani, Ibra e Lucas. Cara, eu acho melhor Lavezzi, Lucas e Cavani, cara. Também. Eu acho que sincero, o Ibrahimovic não recuperou a boa forma dos anos anteriores. O Cavani se movimenta muito mais. Ele não tem, o Cavani não tem aquela coisa, sabe, do artilheiro pra caralho, que o cara craque, sabe? O cara que mete gol do nada, o cara que faz a diferença pro time. Mas assim, como... regularmente, assim, o Cavani vem jogando melhor, cara. Não, mas ninguém barra o Bia. Não barra, mas é difícil. Inclusive, mas eu tava falando do Lucas, né, de que tanto ele foi poupado, como o Matuidi também foi poupado, né. Eles pouparam os jogadores, porque até porque o Lucas vinha jogando, se eu não me engano, 22 jogos seguidos. Que é muita coisa, né. E eu tenho um dado aqui estatístico do Lucas, né. Eu trouxe um dado estatístico do Lucas, só pra variar um pouco, né? Parcial. É, que eu sou pouco parcial. Lucas até agora tem 7 gols e 2 assistências. Que é um número, né? Mas aí, a coisa fica interessante quando você vê a precisão do passe dele. Vocês têm uma ideia de porcentagem? Não sei. 85, sei lá. Por você chegou muito perto. 87% de precisão de passes. Porra, quase o Chaves. É bastante. Bom, então... É muito. Você... Chave nos bons tempos tinha 93, mano. Não, no Chave nos bons tempos ele passou os jogos e jogos sem errar. Mas... Essa é a precisão do Iniesta, digamos. Sei lá, velho. Talvez fosse até mais o Iniesta. É, mas aqui ele tem um dado total de passes na temporada pelo Paris Saint-Germain. E aí que o número fica interessante. Porque 87%. Bem, se você for um volante, isso é um número normal, né? Porque você toca muito pra trás e tal, né? Mas o Lucas já deu mais de 700 passes a temporada. E ele tem 87% de aproveitamento. É bom ver quantos números de assistência ele tem, né? Ele tem 2 assistências. Pô. Mas também o Cavani tem 1 bilhão de gols perdidos. Não, é sério, o Cavani tem muitos gols perdidos. Mas se você for ver a quantidade de chutes no gol, o Lucas tem 50% de aproveitamento. Ele não chuta muito no gol. Ele chutou só 14 vezes até agora no francês. É estranho até, né? está até um pouco. É o cara que tá assim. É aquele negócio. Ele tá muito mais construindo o jogo, né? Do que definindo a partida. Só que no final acaba que a participação dele é fundamental, né? Tanto que esse jogo foi muito difícil sem ele e sem Matuidi, né? Que se vê de como. É que o Matuidi, na verdade, até faz mais diferença, né? Mas é interessante ver como ele. O Luke também fazendo a diferença, né? Fora isso, a gente teve o Olympique de Marselha, né? Que também segue. E aí segue nessa disputa, provavelmente o campeonato francês vai ficar na disputa entre os três, né? É o mais interessante o campeonato até agora, cara. Acho, assim, o inglês tem jogos melhores, mas assim, a disputa do francês é a mais interessante até agora. Mas os jogos do francês não são ruins, cara. É isso que eu fico surpreso. Mesmo não, mas eu tô falando que são ruins, mas do inglês são melhores. Sim. Não, concordo. É, os do inglês são melhores, mas o que eu quero falar... Muita gente fala que o campeonato francês é ruim. Mas não é, os jogos... Não existe comparação. Um jogo de time pequeno do francês, um Saint-Étienne e o próprio Rennes, é muito melhor que um jogo de futebol brasileiro, me desculpa. É verdade isso, é só ver o jogo, né, cara? E não é à toa isso que a gente, essa questão da disputa do francês. Eu queria comentar que é parte do porquê hoje em dia estão surgindo tantas revelações no futebol francês, tantos jogadores de destaque, né? Jogadores novos de destaque, né? Como você bem comentou, no próprio time do Lyon, mas caras como o próprio Pogba, né, cara? Né? São parte desse futebol mais competitivo que vem havido na França, né, cara? Vamos ver lá, vamos pra outro, cara. Vamos falar de outro? Então, bora falar de campeonato inglês? Vamos começar logo falando do Arsenal, então. O Arsenal estuprou, cara. O Arsenal ganhou de 5-0. Todo mundo falou, porra, aí o Ozil metendo gol. Mas o Tomás falou, porra, o Alex Sanchez tá carregando. Mas pra quem viu a segunda metade do jogo, cara, o Cazorla tava um demônio de novo, cara. Não, mano, o Cazorla, pra mim, cara, hoje ele vem jogando, ele é mais diferencial do que o próprio Alex Sanchez, cara. Ele decide mais jogo que o Alex Sanchez, cara. Porque ele deu duas assistências só nesse jogo, tá ligado? Mais um gol de pênalti, porque ele sempre bate um pênalti e ele não erra, né? Porra, mas esse ele quis errar, mano. Ele chutou em cima do cara, né, mano? Porra. Foi por pouco, muito. É que o cara espalhou pra dentro. Mas, cara, ele fala do Ozzy. Sim, cara, o Ozzy jogou bem, assistiu o jogo. Porra, o passe que ele deu, o primeiro gol foi lindo. Não, sim. É absurdo, cara. Não, quem foi o gol? Fala aí. Não, vai primeiro se fuder. Primeiro gol. Vai se fuder. O gol foi do Ozzy, porque o passe dele valeu o gol. Não, eu acho que foi isso. Ah, para, velho. O Ruiz esquecendo a bola, velho. Você pode até esquecer a bola. Ele deu uma tropeçadinha, cara. Tá ligado? O gol é seu mais lindo, tá ligado? Uma mão de craque. Sabe aquele passe falso? Quando você pisa muito antes de você ter pra chutar? Foi isso que ele fez, mano. Agora, o Ozil apareceu pra fazer gol na frente, coisa que ele não costumava fazer. Isso que eu achei... Ele continuou jogando pela esquerda, cara. O Arsene, ele caga pra mim com o Ozil por causa dessa porra. Não coloca ele pelo meio, cara. Ele não coloca, mano. Mas eu também acho. A mesma coisa que o negócio que eu falei com o Honda, tá ligado? Porra, tem que botar esses caras pra jogar pelo meio. É onde que eles mais rendem, velho. E o que é estranho é que eu tinha comentado isso depois do jogo do City, né? Parece que o grande problema do Arsenal é tático, né? Porque quando tá bem armado... Porra, faz um puta jogo, né, cara? Agora... E tem puta meio campo, né, velho? Tem tudo pra ter um puto time, o Arsenal. Mas se encaixa, né, velho? E agora reforçou, né? E curioso, só pra comentar. Gabriel Paulista, um treino titular. Não, mas o mais engraçado foi a entrevista do Arsene Wenger Afonso no Gabriel Paulista. Ele não sabe nada de inglês, cara. Eu tô tendo que dar aula de inglês pra ele. Não, isso é bizarro. Ele falou... bagulho dos carioca lá. A gente, quando vai contratar um jogador, a gente vê se ele não é carioca, porque carioca é tudo vagabundo e os paulistas trabalham. Você não viu nada? Sim, ele falou isso. Falou isso. Mas, caralho, é foda. Mas essa parada... Só verdades, só vi verdades. Mas essa parada do negócio de ele não falar inglês foi muito, muito verdade, porque ele realmente, nessa entrevista, ele falou assim, não, o primeiro treino dele foi incrível, um jogador excelente, até porque pra zaga do Arsenal, né? Precisava de muito. Mas ele falou, o grande problema é que um zagueiro precisa se comunicar. Ele não consegue se comunicar com ninguém. Ele não fala hello. É muito difícil. Ele tava muito assim, é muito difícil. Ele não sabe o que a gente tá falando. Só tem debut se deitei, mano. Nossa, cara, é complicado. Mas mesmo assim, mesmo não falando de titular, né, cara? Um treino, cara. Um treino. Quão ruim tem que ser a zaga pro cara jogar um. Cara, não, a zaga. Cara, mano, vocês estão exagerando, mano. Porque a zaga do Arsenal não é tão ruim não, assim. Não, não, não. Puta que pariu. É uma zaga razoável. É razoável, cara. Cara, teve um jogo que os caras chutou pra dentro do próprio gol, mano. Cruzou dentro da área e o cara chutou no gol, velho. Porra. Não dá, cara. Não, isso faz muita merda a zaga do Arsenal, cara. Só não é pior que a do Liverpool. Você não viu, né? Não, só não é do Manchester. É do Manchester, é pior de todas, cara. Mas não precisa de zaga quando você só fica no ataque, mano. O tempo inteiro. Não, o Manchester jogou e ganhou. 3-0, não foi? 3-1 contra o Leicester. É, mas o Leicester também... Jogou, é um jogo não, muito fácil também. Não, quem ganhou do Leicester foi o Manchester City, que... O Manchester United, que... Cara, assim... É... Porque vocês falam só Manchester, Manchester, Manchester, né? Tem dois, né? Vamos deixar fala claro. Fala dos dois logo. Porra, não tem problema. O City vem tropeçando, cara. Ele não vem tão bem assim. Desculpa. Ah, mas foi com o Chelsea também, porra. Não, mas eu tô falando que ele não tá jogando bem, cara. É isso, porra, que eu tô falando. Tem a Thuré, mano. Faz muita diferença, cara. Eu sei que a Thuré tá jogando a porra lá na África. E o maluco contratado também não jogou no estreou, né? Que é o Boni. Boni, não, não. Não estreou porque ele também tá na Copa Africana, cara. Não, cara, ele tava fazendo os bagulho na Globo, né, o Bono. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. Ai, nossa, essa passou a esquina, a gente não viu, né, cara? Puta que o pariu, mas que beleza. Agora vamos comentar um pouco de alemão, porque eu fiquei muito feliz. Ah, não. Eu fiquei, sim, sim. Eu fiquei feliz pra caralho. Não, gritei. Sim, sim, sim. Eu parecia um piano. Mas foi assim, cara. Eu ia falar de alemão, daí eu lembrei, tipo, caralho, o Bayern tá aí primeiro. Daí eu lembrei do jogo do Wolfsburg. Eu falei, sim, sim, vamos comentar. Você falou com o piano recentemente? Pegou monguice? É. Mas bem, eu fiquei feliz. Pô, você tá ligado que justo nesse programa que a gente tá falando, esse pau piano vai ouvir, tá ligado? E daí? Foda-se. Não, eu não tô falando que isso é ruim, só tô falando isso. Sabe o que o piano falou ontem, Crive? É, ele chegou e falou assim: ô, vou escutar então quando vocês estiverem gravando prorrogação, então. Aí a gente falou assim: não vai não. Ele falou: por que não? Vocês não vão fazer a chamada? Então ele falou: não, a gente tem uma chamada de prorrogação e a gente não vai te colocar lá. Ela é bem assim, vai ficar imaculada. Foi na lata, aí rolou pro climão, tá ligado? Aí ele virou e falou assim, ah, beleza, então escuta depois. Ficou bem, bem bolado, tá ligado? É, mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. É, agora eu fiquei muito feliz, eu gritei, eu comemorei, né? Eu falei, De Bruyne, seu lindo, maravilhoso, cara. Larga essa mina, se ela não te quer, eu te quero, cara. Porque, puta que o pariu. Caralho, foi quase uma música de pagode, cara. Puta que o pariu. Tá no caminho. Cara, foi estúpido, mano. Não, pior, o Craig, você tava falando da facilidade com a qual o Bayern toma contra-ataques, cara? Sim, sim. Segue no argumento, por favor. Não, cara. Foi muito... Você tá... você tá no estileiro Marques aí. Sim, sim. Aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o Bayern contra o Real Madrid ano passado na Champions League, cara. O time ataca porque ele fala assim, não, vamos pegar o segundo colocado, vamos definir já o campeonato aqui. Os caras atacaram no começo do jogo sem parar, começaram indo pra cima, cara. Tomaram... contra-ataques violentos e fuderam, tá ligado? Mas muito violento mesmo, tipo, se não me engano, o terceiro gol foi do De Bruyne, pra você ter uma noção, teve impedimento, só que não contou impedimento porque ele tava no campo dele, todos os jogadores do Bayern, tirando o Neuer, estavam no campo de ataque, tá ligado? Caralho. Sim, sim, e nessa questão, cara, é que eu penso muito de que esse time do Bayern realmente tem uma zaga meio fraca, né? Se você olhar... Cara, o Boateng é bom e quando o Benatia joga, ele resolve. Agora o Dante é medonho, cara. Nossa, o Dante é muito ruim, cara. Não dá, não dá. Ih, o Alaba dá um mole, né? De vez em quando. O quê? O Alaba dá, mas o Alaba tá jogando de meia esse jogo, cara. Mas o Alaba joga bem. Acho que joga bem, mas o que eu tô falando é que ele dá um mole às vezes, cara, tá cara, dá. Tá, tudo bem, mas olha só, o problema do Bayern principalmente é são os machucados, tá ligado? Cara, tu jogar sem Lan, tu jogar sem Thiago, porra. Até aí, o Borussia só joga assim, mano. Borussia só joga. Ribéry não tava jogando. Ribéry não tá jogando. Tá ligado? Mario Götze tava machucado, só entrou no segundo tempo, tá ligado? E, pô, o cara faz uma puta diferença também, até na beleza também, tá ligado? Então, pá. Não, aí, mas porra, é foda, tá ligado? Mas aí, cara, eu me desculpo, mas eu vou falar sério, eu fiquei feliz. Cara, eu acho bom pro campeonato. E pra mim, cara, isso prova que o Bayern não é tudo aquilo que nego vai ver na Champions League. Se pegar um time violento no contra-ataque, como pegou o Real Madrid ano passado, cara, vai tomar no cu lindamente, cara. Mas é a mesma coisa que o Real Madrid nas últimas rodadas que a gente tinha falado, né? É um time muito forte, é. Mas tem uns momentos que esses times, eles são desbancados, tá ligado? Porque não é só de peça forte que faz o time. E me desculpa, esse esqueminha do segurar jogo do Guardiola, de só chutar de dentro da área, já tá batido há muito tempo, tá ligado? Mano, eles tiveram 65% de posse de bola e pouquíssima chance de gol, tá ligado? Não adianta eles ficavam, nada. Eles ficavam tocando a bola, chegava um pouquinho e tal, daqui a pouco tomava um contra-ataque violento, tá ligado? Era isso que aconteceu, o jogo todo. Muito desse futebol do Guardiola que deu certo no Barcelona, cara, ele dependia muito da arrancada do Messi, então de uma jogada especial do Xavi ou do Iniesta, de um passe. E também que tinha o Mascherano, tinha o Puyol, tinha o Piqué em boa fase, diferente, cara. E aí você olha pro time de ontem, cara, o Milan tava jogando bem e o Lewandowski, tá ligado? Então aqueles meio que referência que tu não tinha na época no time do Barcelona, não tava funcionando ontem no time do Bayern. Não tinha quem fazendo o que no jogo. Tinha o Schweinsteiger correndo de um lado pro outro e tinha o Robin tentando driblar, tá ligado? Que foi até onde saiu a jogada do gol. Que o Robin faz a jogada de sempre e abre pro maluco na canhota, aqui, pro lateral esquerdo. Era isso o time do Bayern, tá ligado? Por isso que eu falo que o time do Bayern depende muito de Mario Götze, Thiago, que são caras que qualquer coisa pegam a bola e largam o canudo de fora da área, tá ligado? Que dão um drible. É, mas o Vinderri também é assim. É, mas é o que depende vocês desse tipo de cara. Bem falaram do Barcelona, que o Guardiola ganhava boa parte dos jogos porque o Messi decidia o jogo pra ele. E o Iniesta. Eles pegavam e decidiam o jogo. E, cara, mas é o que a gente falou. Esses times que se baseiam muito em ter um jogador muito foda e tal e coisa, quando pegam um time, que seja um time menor, bem armado, eles caem. Foi o caso do Wolfsburg, que não é um time fraco, vamos convenhamos, né? Mas... Pô, cara, esse De Bruyne joga muita bola, mano. Joga, esse maluco é muito bom, velho. Me explica como é que tá. Aliás, ele é muito melhor que o outro belga que joga no time inglês de camisa azul, cara. Muito melhor. Que o belga que joga de aquele belga lá do time de inglês de camisa azul, cara, é só mídia e overall alto no FIFA, cara. Só pô, isso. O cara que mata muita gente? O cara que mata geral é esse? O jogador perigoso. O jogador perigoso é esse cara? Eu quero do azar. É. Nossa, mano, por que a gente entrou nessa discussão? Sério, meu? Fala de campeonato espanhol, então. Já que vocês falaram dessa questão do time que segura o jogo e tal, o Valencia contra o Málaga fez isso. É um jogo mais menor assim, mas muita gente veio comentando desse time do Valencia, que é um bom time, sim, concordo. Mas nesse jogo contra o Málaga fez muito isso. Segurou o jogo, chutou só 3 vezes no gol, teve 60% de posse de bola e no final o Málaga chutou mais e acabou ganhando. Mas cara, sabe qual jogo foi louco? Não vou falar do Barcelona, não. Sevilha e Espanhol, velho. O jogo foi bom pra caralho. O time do Espanhol é muito legal de se ver jogar, cara. Time bem armado, bem taticamente, tá ligado? E, pô, rolou uma treta muito escrota, porque no início do jogo tem um pênalti pro Espanhol que o juiz não expulsa o goleiro do Sevilha. E aí, tipo, papo de uns 10 minutos depois acontece a mesma jogada do outro lado e o cara expulsou o goleiro do Espanhol, tá ligado? É muito escroto, mano. Mas rolou uma briga de jogador, cara? Ah, rolou, porra. Depois que caramba, o juiz faz cara. Isso, meu irmão. É meio. O Luiz Fabiano sai do Sevilha, mas o Sevilha não sai do Luiz Fabiano, cara. Bem. Mas falando do Barcelona. Eu tentei, cara. Desculpa, eu tentei, não foi boa. Sim. Foi uma merda. A gente não vai comentar do Real Madrid ganhou de novo no espanhol, é que ele voltou... Não, mas tem um lance maior de se assistir, que é uma bolada que o escutou, mano. É a bicuda do meio de nada, tá ligado? Caralho, é uma bolada muito linda que o escutou, mas sério, velho. É, e o Benzema jogou bem pra caralho também, pra constar. Sim, tem um bom golaço, velho. É, agora falando do Barcelona, teve o jogo contra o Atlético de Madrid, né? Né, fora do campeonato espanhol. E... Copa do Rei. Na Copa, sim, exatamente. E, cara, não deu pro Atlético de Madrid, o Cruyff deve ter ficado triste, né? Com certeza. Mas... Cara, aquela parada, cara, às vezes o craque decide, tá ligado? Nesse caso, o craque foi o Neymar. Sim. Que jogou um absurdo e continuou jogando isso pro espanhol também, porque no jogo do Vídeo Real também jogou muito. Fez o que fez contra o time do Atlético de Madrid, cara, cara, é triste, mas fez a festa em cima da zaga, que é uma das melhores zagas, mas fez a festa, cara. É, cara, é muito legal de se ver quando a gente fala do modelo do Barcelona de jogar com Guardiola. Cara, o jogo contra o Atlético de Madrid, o mínimo que eu vi, no jogo todo, o Barcelona tá jogando totalmente no contra-ataque, tá ligado? Era o Messi pegando a bola e puxando a bola contra-ataque, Neymar pegando a bola e puxando contra-ataque, Suárez fazendo pivô pra sair contra-ataque, tá ligado? É toda hora jogando. É um tipo de jogo que fode com o Atlético de Madrid, cara, que é um time que joga melhor com times que atacam. E aí, até por isso que tá falando, né, o Atlético tem que propor jogo, né, velho? E o time do Atlético pra propor jogo, pena, velho. Pena sério. É complicado, cara. É muito complicado, principalmente porque, assim, o time do Atlético de Madrid, ele é muito bom quando ele consegue parar, segurar o jogo e tal. Mas o esquema do Barcelona favorece muito a movimentação dos três ali na frente, tá ligado? Que fode um pouco com os caras. Porque, por exemplo, você pega um Real Madrid, é um esquema de jogo um pouco mais, vamos dizer, travado, né? É um esquema muito mais objetivo, né? De lançamento longo, né? É, tem muito mais disso, de partir e tal. Mas o do Barcelona é muito mais maleável, né? E isso fica complicado, tá? Até porque, como pouca gente vem comentando, mas o Luis Suárez vem fazendo uma das temporadas, em teoria, de número de gols piores, né? Mas é uma das melhores em questão de assistência, né? E aí complica, cara. Complica a vida do time do Atlético de Madrid. Porque quando você tem que segurar um cara ali, que tá recebendo um lançamento, então é uma coisa. Outra coisa, eu vou ter que esperar o Messi e o Neymar partir pra cima de você, tá ligado? Ah, até nisso, cara. Olhando do outro lado, o jogo contra o Villarreal, o Barcelona teve muito mais dificuldade com o Villarreal do que o Atlético, porque é engraçado como o Villarreal consegue propor jogo com os jogadores. O Vieto é muito bom jogador argentino. Giovani, o Villarreal tem bons jogadores, tá ligado? Giovani. E aí você... Hã? O Giovani do Santos, muito bom também. Ah, o Giovani também, o irmão dele também que joga lá. Sim. E aí você vê como a zaga do Barcelona é uma pena pra um time que consegue propor um jogo mais ou menos no estilo, tipo assim, pega a bola que e perdeu aquela bola, cara. Perdeu aquela bola e depois tomou um come dentro da área, que o maluco apertou quadrado e X e o Piquet saiu voando. Sim. Cara, o Piquet, mas desculpa, mano. Sem o Puyol, o Piquet é um zagueiro bosta, cara. Cara, sem o Puyol, o Piquet só é bonito, cara. Ele só pega a Shakira. Ele só pega a Shakira. Não, mas é verdade, cara. Cara, ele não faz nada, cara. Ele é muito bosta, cara. Desculpa, ele é um zagueiro bem medíocre. Ele não consegue acompanhar a jogada. E ele é melhor indo... Ele é tipo o Antônio Carlos, tá ligado? Ele prefere ir pro ataque. Fazer gol, porque atrás mesmo, cara, ele não sabe o que fazer quando a bola é cruzada, sabe? Ele fica meio perdido, sabe? É isso, o Piqué é isso, cara. É o que salva mesmo é o Bravo lá no gol, cara. Caralho, Antônio Carlos Branco. Antônio Carlos Branco. Caralho. Melhor Antônio Carlos Branco, né? Essa é uma boa definição, né? Mas eu acho que é isso. Vocês têm mais alguma coisa pra comentar de futebol mundial, galera? Não. Acredito que não. Não, então vamos passar. A gente vai falar de estadual, mas olha só, eu espero que a gente não fale muito. Porque eu acho uma bosta, eu acho que foda-se, a pré-temporada tava mais divertida. E honestamente, eu prefiro mais que o São Paulo não ganhe esse poupe e tenha perna pro final do ano. Cara, sinceramente, tudo que eu vi em estadual foi merda, cara, na moral. Jogo do São Paulo, meu time, jogo merda, cara. O São Paulo não jogou nada, aquele time outro do Penapolense é muito ruim, o estádio é muito ruim, o calor do caralho. Porra, só serviu pro Luiz Fabiano fazer 200 gols e o Michel Bastos meter um golaço. Só serviu pra tudo, isso. Tudo é ruim, mano, o jogo, cara. Puta que pariu, mano. Até o regulamento do campeonato é estranho, mano. Tem grupo, mas é ponto corrido, cara. É muito estranho, cara. Eu acho uma bosta, eu acho tudo uma bosta. Pô, vamos ser sinceros, cara. Você tem alguns jogos, por exemplo, em um Maracanã, em um estádio do Palmeiras novo, um estádio do Corinthians novo, talvez no Beira-Rio. E aí você tem que sair pra jogar em Moacizão, estádio lá de Penapolense, essas caralhas assim. Dá a queda, né? Tipo, se os estádios ainda fossem arrumadinho e tal, gramado bonito e pá, até ia, né? Ia ser bonito de ver, tá ligado? Como é mais ou menos, sei lá, uma Copa da Inglaterra, uma Copa da França, esse tipo de coisa. Mas, porra, cara, dá um desgosto, não dá? É que assim... Dá desgosto, cara. Dá triste, nojo, mano. Dá é moral. Triste, mas eu imagino assim, se é triste pra mim, que sou São Paulino, que penso assim, cara, o São Paulo vai jogar, tipo, sei lá, Ponte Preta, São Caetano, ou no Rio que você vai jogar contra Macaé, América e tal. Imagina pro Atlético Mineiro, que só vai jogar com o Cruzeiro, mano. O resto dos times é tudo bosta, tá ligado? É, dá até dó, velho. O nosso ainda tem um time o Grêmio assim, que foi jogar com a Ponte Preta, tem o Guarani. Mas o resto, mano, sério, por exemplo, o campeonato carioca, mano. E pior, imagina o campeonato baiano, mano, que não tem nenhum time bom. nenhum time grande. Mas o de Pernambuco teve esportes. Santa, cara, foi bem louco, mano. Quase teve três. Só serve pra ter torcida. É pra isso que não, serve. Não, teve torcida pra caralho. É óbvio, né? Até aí você bota... Mas tem que... O Recife tem que respeitar, velho. Os malucos lá são meio loucos. Até aí o vovô, né, mano? O vovô é, tem que respeitar, senão os caras vão dar facada na gente. Dos times, né? De tá São ligado? Paulo... A peixeira passa, velho. Os times de São Paulo, o que mais surpreendeu, na minha opinião, foi o Palmeiras. Mas pegou um time muito fraco mesmo, mas o Ajax. E jogou mal. Pra caralho, eu não acho que jogou bem não o time do Palmeiras, você viu, honesto. Não gostei. Eu acho que o Palmeiras pegou o cachorro morto. É, o Alionde jogou bem, né, pelo que eu vi. Ah, mas eu não gostei do jogo do Palmeiras não, cara. Eu me incomodo muito quando o pessoal fala, puto, o Palmeiras pra esse ano tá foda, isso daqui, cara. Mas... Porra, cara, você fala isso todo prorrogação, cara. Falo, eu, mano. Pelo menos fala alguma coisa do Palmeiras positivo, pô. Cara, sabe por que eu falo isso, mano? Porque o podcast é meu, mano. Fala o que quiser, velho. Mano, eu queria falar uma coisa do Palmeiras. Vocês viram o vídeo que o Zé Roberto fez no vestiário, a pré-eleição e tudo mais? Não. Cara, eu vi. Ele falou umas paradas, tipo, que é muito, muito verdade no Palmeiras. E ele, tipo, ele vai ser o capitão, tá ligado? Ele vai ser o cara que vai levar o Palmeiras pra alguma coisa. Até porque ano, ele é maravilhoso, espero, né? E, tipo... Eu espero que o grupo continue na mesma vibe que o Zé Roberto tá, tá ligado? De querer jogar e querer lutar, tá ligado? Porque, fora isso... É. Fiquei só botando a frase do amigo subindo o som aí, enquanto o moleque fala, tá ligado? É, não, baita otário, deixa ele falar aí, vou cortar. Tá? Eu não subi som nenhum. A música que é mais alta, cara, desculpa. Tá? Do nada a música fica mais alta e mais baixa, velho. Bem estranho isso aí. O Lucas aí com esse papinho. Ai, eu quero que os rivais do meu time sejam bons, não sei o quê. Mas o cara só esculacha quando ele vai falar do Palmeiras, né, meu? Mas eu posso ter esse direito, não tem esse direito? Eu acho que eu tenho total direito de fazer isso, cara. Você tá se fudeu, seu dono da bola do caralho. Vai tomar no cu, cala sua boca, filha da puta. Aí, ó, viu? Agora eu mexi no som, mas antes eu não tinha mexido, cara. Inclusive, quem percebeu, eu deixo a música alta, porque aí os caras fazem pausa na hora de falar, não tem edição, e alguma coisa precisa pro cara escutar. Se eu deixar a música muito baixa, parece que fica muito silêncio, entendeu? Ah, agora vai dar aula de podcast também? Vou, de novo. Que nem a gente fez no Hangout lá daquele lixo fedido. O cara tá puto. É isso. Eu detesto estaduais, todo mundo aqui detesta estaduais, não tem nenhum jogo interessante. A gente só tá. Cara, o legal vai ser quando chegar, sei lá, os quatro últimos times. Isso vai ser. E, tipo, nem legal, vai ser mais ou menos, tá ligado? Quando tiver um clássico aqui ali pra zoar o outro. É. Mas fora isso. Foda-se, né? Mas é tipo o Tomás, né, velho? Os estaduais são tipo o Tomás, né? Exato, exato. Inclusive, falando de jogo bom. Dia 17 começa a UEFA Champions League, né? Fase de mata-mata. E no dia anterior a gente tem gravação, dia 16, né? Bolão começa dia 16, todos estão avisados, hein? Olha só. Bolão começa dia 16, se preparem, esse campeonato vai ser louco. Se a gente já fez 70 pontos no ano passado, que a gente não fez nem metade do ano, imagina no ano inteiro. Hein? Esse ano eu vou participar de todos, aí vai ter vingança. Você acha? Com o Malbi campeonato, cara. Esse ano eu vim preparado, contratei novos jogadores. Eu tenho uns palpites. Igual o Palmeiras, velho? É, vou... Um a cada minuto. Vou seguir as instruções do professor pra fazer com que o time vença a partida. Tô treinando, tô no Sporting Bet agora também. E correr pelos 3 pontos, né? E o que eu sei é que o futebol não é isso daqui, porque eu não sei o que aconteceu aqui. E é isso aí, que o futebol é isso aqui. É meio complicado assim, né? O time meio fodido aqui, mas a gente vai, né? A gente tá em ponto, né? Essas aí só bate quem erra, né, galera? Então, pá. Meu Deus, isso tá. Como eu diria o cara, isso tá cretino, cara. Então vamos para mais uma arte do Rolinho, né? Esse momento mágico, esse momento maravilhoso, onde você, fã do Prorrogação, interage com a gente, manda os seus vídeos de Rolinho, manda os seus comentários, fala o que você achou das nossas opiniões, do nosso podcast, de tudo que a gente fez aqui, fala sobre futebol moderno, essa arte maravilhosa do futebol que vem revolucionando aí o mundo dos esportes, né? E aí, galera, vocês estão bem para a arte do Rolinho já? Carlos, vai ter arte do Rolinho completa essa semana, né? Cara, acabei de deixar uma notícia muito engraçada. Você quer dar uma notícia? Achei uma, só que vai ficar pra depois. É, velho, tipo, vai ficar pra semana que vem. Vai ficar pro final. Então vai vir a tormenta, tranquilo. Vamos lá, tem 2 notícias no final, hein, galera? Até o final, hein? Meu Deus, vocês estão. Vocês estão no pique, hein? De achar a notícia no meio do podcast? Isso fode muito. Isso fode muito com o cara que faz a gravação ao vivo, né, cara? Ah, é assim que funciona a vida, velho. É pra manter a galera até o final do podcast. Exatamente, né? Tem novidade toda hora aqui. Olha só, que coisa. Agora, se você quer novidade, você pode fazer o quê, Carlos? Assinar o feed. Assinar o feed do Prorrogação. Você vai ter novidade. Toda vez que a gente lançar um podcast, você vai ser atualizado. Você vai receber seu podcast aí lindo e bonito no seu iPod, no seu celular, no seu computador, que seja. Né? Cara, você falando assim, e aí, Carlos? Eu me senti muito no Datena agora, sei lá, cara, alguma coisa assim. Parecia que o Carlos tinha tido um derrame, tá ligado? Tá vendendo o Juicer Valica ali, ó. Parecia que o Carlos tinha tido um derrame, tá ligado? Porque... Então, e aí, Carlos? Então, Carlos. Bom, meu Deus, já é a terceira vez que vocês comparam o que eu falo com o Datena, cara. Que isso, mas, cara? Mas tu consegue um job aí na Record, velho. Pô, seria foda, né, mano? Patrocina nós, Lucas. Não, quem vai patrocinar é o Fernando. Patrocina nós, Fernando. Viu, Fernando? Aí tá a responsabilidade pra você, até porque todo mundo sabe que os comentários vão ser de quem essa semana. Quem será? Do Fernando e do Igor, todo mundo sabe disso. Agora, se você também quiser comentar, compartilhar suas experiências, o que, que você pode fazer? Você pode mandar um tweet pra gente no @prorrogadeluxe, né? No Twitter, só mandar ali pra gente os tweets, tem no link na descrição do nosso site no prorrogacalpodcast.wordpress.com, no prorrogacaldeluxe.wordpress.com. É, eu não sei o nome do meu próprio site, que coisa. Agora, se vocês tiverem com dúvida, lembra que no post tem, então só dá uma corrida lá e vê tudo, todas as informações necessárias. Exato. É só clicar na bolinha. É só clicar nas bolinhas maravilhosas que tem lá, né? Não se esqueça que você sempre deve acessar o Prorrogação. No caso, por exemplo, ontem, em teoria, lançou um hangout do MD. Não assiste, escuta o Prorrogação. É verdade. É? Só assiste se você já tiver ouvido todas as prorrogações. Você pode fazer o que você quiser da sua vida. Se você escutou todas as prorrogações, eu recomendo até escutar de novo. Pra garantir. Né? Pra garantir que você pegou todas as nuances do futebol moderno que a gente tem por aqui, né? Mas... justo. Mas de qualquer forma, né, minha gente? É, vamos falar aqui do comentário que o Fernando mandou no nosso site, né? Do prorrogação, até porque, né? Bem, né? Não tem outra pessoa, né? Então tá aí o Fernando que mandou o comentário, né? Não se esqueçam de acessar aí pra ver o comentário do Fernando. Aí se você pode entrar no nosso site também pra ver o comentário dele, pra ver o que ele falou, o que achou legal, achou bacana, achou batuta, né? O meu tablet não está abrindo a merda do comentário. Quer que eu fale? Eu tô aqui. Você vai ler? Você vai ler? Vou ler. Olha só. Olha só, não erra, hein? Fernando Lopes, 28 de janeiro aqui. Comentando no Prorrogação 27, Igor X2. Olha só. Pra caralho. Ó, uma sugestão de pauta fria para fazerem é o comparativo FIFA PES, que vocês prometeram logo após o PES 15 sair. Ruá, ruá, ruá, ruá. Olha só. Essa pauta fria a gente já tinha discutido de ter feito, aliás. Bem antes do... Vai sair. Até a gente vai fazer... Vai sair o PES 15 fica barato, tá ligado? A gente vai fazer... 118 pontos é sacanagem. Tá? A gente tem um monte de pauta pra fazer, mas também tem o problema de que o Crive precisa participar delas, precisa editar esses sketch, né? Precisa da galera aparecer pra gravar também. Também, né? Cadê o Eero Marques? Cadê esse filho da puta aí, ó? Tem? Tá preso, né? Foda. Deixa eu continuar aqui, ó. O São Paulo parece que deu uma acordada. Não. Olha, uma acordada. Tá escrito aqui. Em questão de negociações, porque agora estão indo atrás do Balanta, River, que provavelmente não vai ser contratado, e do Centurion, do Racing, que foi contratado, a gente comentou aqui no Prorrogação. Nunca vi nenhum dos dois jogar, mas no FIFA ambos são muitos mitos pra caralho e são novos e evoluem muito. Valeu pela dica, até porque eu já comprei os dois e realmente ele evoluiu. Você não tava reclamando esse filho da puta agora há pouco, mano? Mano, mas o cara errou só um passe ali, eu reclamei, ficou bravo. Mas são bons. O Corvo é 880, né? Eu odeio, eu amo. É, exatamente. É que nem eu com o Palmeiras. O problema do United hoje, em dia, fora a zaga, é o Falcão. Esse cara não tá jogando nada, e mesmo o Van Persie não estando nas suas melhores fases, já é melhor que ele. Com certeza. O United tem que parar de se preocupar com o meio e o ataque. Já temos Mata, Di Maria, Rooney e Van Persie. Já tá bom pra caralho. E essa diretoria do Red Devils tá tentando trazer o Bale e o Messi. Ele falou que leu no jornal que estão tentando trazer o Messi. E trazer o CR7 e o Pogba de volta. Não desmerecendo nenhum dos jogadores. Mas o problema é a zaga. Contrata dois zagueiros pica que resolve o problema do time. Eu concordo. A gente comentou nesse programa, inclusive. Fazer que nem o Arsenal. O Arsenal foi atrás de zagueiro. Segue o exemplo. Essa parada de brasileiro achar que o Neymar não joga tanto é porque brasileiro só assiste Brasileirão e pode perceber que as pessoas que estão falando do Neymar falam que o Pogba e o James não jogam tudo isso. Falam que o Thiago Silva é um merda e que o Luiz é foda. É igual o UFC, até o Anderson Silva perder o cinturão, ele era foda e todo mundo amava ele. Depois que ele perdeu, todo mundo fala que ele é um merda e que só ganhava lutas porque com um velho discurso foi comprado. Agora que o Neymar não tá se destacando como no Santos, nego fala que ele é um bosta e que o Galvão Bueno também ajuda nesse ódio do Neymar. E o pior é que ele tá se destacando sim, né? Só que o craque do time. Que a gente até comentou nesse programa que o Campeonato Brasileiro, perto de qualquer outro campeonato do mundo, nem tá tão bom assim. Então é óbvio que o cara vai se destacar absurdamente no Campeonato Paulista e no Campeonato Brasileiro e não vai se destacar tipo, tanto no quanto espanhol, no brasileiro. É. Uma coisa é você jogar com o Durval e parar, outra é você jogar com o Messi e Suárez. Exatamente. Né? Exatamente. Mas o que eu ia comentar é que eu escutei um comentário muito horrível no Pelada na Net. Não querendo falar mal, tá? Porque eu gosto do podcast, eu acompanho, mas esse negócio que ele falou do Anderson Silva, que a gente até comentou nesse podcast, né, de que eu vi o comentário e falar assim, o Anderson Silva eu acho que vai ser igual o Popó, aquele bosta. Que a gente já comentou aqui, eu já comentei, porque isso me revolta muito, e o Carlos tá ligado, de falar que o Popó é o bosta, sendo que ele perdeu duas lutas e foi campeão de quatro vezes, de duas categorias de peso diferentes ao mesmo tempo. que é o comentário mais idiota que eu já vi na minha vida. O cara que perdeu duas lutas de 40. A mentalidade do brasileiro é exatamente essa que o Fernando acabou de citar aí, sabe? Falar que muita gente antes da luta do Anderson Silva, que nem o Tomás falou de todo mundo tá adorando, mas tinha muita gente falando que ele ia ser o bosta que ia perder de novo, tá ligado? Sendo que é o maior lutador da história aí do UFC. Sim. Vai ser isso. Lucas, eu penso da mesma forma que você neste esquema. NFL e NBA no futebol. Mas de acordo com o Eurico Miranda, o estadual é um título mais importante que o brasileiro e a Libertadores. Então como vamos acabar com esse campeonato se a personalidade mais honesta do futebol disse que são títulos muito importantes, né? Matou o Eurico. Cara, o Eurico Miranda é um velho que tá parado no tempo, tá ligado? Ele tá achando que o Paulistão, os estaduais, são na mesma época da década de 70, você tinha todos os jogadores fodas jogando no Brasil. Exatamente. E daí realmente era foda mesmo, cara, não tem o que falar. O cara é o tipo de cara que não evolui com o tempo, tá ligado? Como a maioria das diretorias do futebol brasileiro. Torcedores, tipo o torcedor do Bahia, evoluem. Mas tudo bem. Que isso? Ah, tá. Luau é mais ou menos isso. Mas Night Scoops é bom pra caralho. Não foi. A única parte boa em relação à música. Não, é uma bosta. Night Roots é um lixo. Ah, não, cara, eu vou falar. Eu acho legal, mano. Eu também gosto. É, pra gente empolgar, assim, é legalzinho, é bacaninha, cara. É da hora quando você tá ouvindo de galera, tá ligado? Sim. Todo mundo conhece aquela música Night Roots Hack Power chegou, cara. Cara, eu acho uma bosta muito grande, cara. Nunca vai escutar isso no Prorrogação. Sinto muito, Fernando. E a conclusão da história... Eu só esqueci de comentar, mas eu tô com a Japinha. Bem-vindo ao time, cara. Esse comentário foi a parte do Crave, tá, gente? Bem-vindo ao time. Tá? Que o Crave tá no bonde da liberdade, né? Bonde da liberdade. Bonde da liberdade. O Valente era o cara do bonde da liberdade, o cara bebia no metrô da liberdade. Cara. Eu era do bonde da liberdade, mano. Puta, que pariu, que bosta, hein, Valente? É a vida, né, mano? A gente não escolhe as coisas, elas aparecem. Nossa, caralho, é muita frase de drogado. Cara, você tá muito. E quem disse que eu não me drogava? Puta que pariu, hein? Se drogava da liberdade, velho. Pô, cara, e como é que você ficou gordo, cara? Eu drogava porque tu botava mup na porra da veia. Droga dá efeito reverso em você, Valente? Você engordou, mano? Os cracudos é tudo magrinho, velho. Isso é discussão para outro podcast. Vai, segue o bom, Sprite. Acabou? Caralho, acabou. Pareceu que foi menor do que é. Só isso? É claro, porque eu não fico enrolando igual o Lucas, né? Ai, meu Deus. Toma essa, Lucas. Meu Deus, mas eu tô todo cast para ler essa porra desses e-mails, você não tá. Mas eu sou a favor de que o Private tiver ele ler. Na verdade, o certo é todo mundo poder ler. Mas eu chego, cara, você pode ler? Ih, preciso abrir aqui, mano. Puta, tá foda. Não é tipo o Carve, não, já tá pronto aqui, não. Pô, preciso abrir aqui, mano. Pô, não pode ler. Hoje que tava aberto, não pediu o imbecil. Tá bom, então. O e-mail tá aberto? Não tem e-mail. Nunca ele tá aberto o e-mail, cara. O e-mail, o seu, não tá aberto, né, Carlos? Aí, tá falando o quê? Aí, ó, toma essa. Porra, aí, ó. Pode, cara. Aí. Toma logo pro e-mail, cara. Quem deixa o e-mail aberto? Eu, caralho. Inclusive, vou ler o comentário do Igor no Prorrogação 27. Ah, eu também posso ler pelo celular agora, otário. Não pode. Ah, você abriu agora, vai se fuder. Ah, não chupa, porra. Nossa, vai ficar mesmo, essa guerrinha. É muita conversa de ensino médio, né? Muita quinta série. Quinta série. Porra, tua mãe e teu pai estão trepando. Estão tudo pelados. Porra, a mãe não, hein? Eita, que beijo. Começou enrolando já, porra. Vai logo. Tá bom, vamos lá. Vai, ele falou: eu fiquei muito confuso quando eu vi o nome do cast. Imagino por quê, né? Pra quem não sabe, o nome do cast é Igor vezes 2. Só pra constar. Sabe que tem uma coisa pior ainda, cara? É que no cast tá falando que eu participe. Na verdade, foi o Carlos, que é o arrombado que escreveu essa porra desse texto. Falou que eu participei, cara. Achei mó estranho, mano. Eu falei, cara, será que eu participei dessa porra? Acho que não, mano. O que mais me surpreende é você ficar confuso de você ter ou não participado, cara. Mas, ô Crave, Você realmente lê as descrições do texto, mano? Eu li, cara. Eu queria ver, tipo, quando eu vi Igor, eu achei que ia participar. Eu li, entendeu? Ah, tá bom. Bem, vou continuar aqui. Riquelme estuprou o Grêmio naquela vez, mas mesmo assim era um jogador que eu achava e ainda acho muito foda. Sobre o campeonato alemão, eu nunca fui muito fã dele, mesmo antigamente preferia ver o italiano e o espanhol, até porque eram os mais comuns de passar na TV. Daqui a pouco vai ter aqueles textos de Facebook falando coisas tipo: vamos chamar o Bolsonaro para ser presidente da FIFA e acabar com esse futebol moderno. Olha, não, cara, porra. Mas foi uma... essa direita de caviar aí, velho, que nem entende a vida. Petralhas! É. Vamos lá. É do meu sobrenome, cara. Não sou do Mato Grosso, não. É que a gente comentou do IMT. desculpa, né, Igor? Mas aí a gente não tem bola de cristal, né? Já ficou confundido, já, né? Agora você é do Mato Grosso, oficialmente. Agora está tudo esclarecido. É. Porra, esse Vilhena é chato pra caralho, tá em um nível monárquico de chatice. Porra, já estamos ofendendo alguém já na prorrogação. Puta que não, o pariu. Ele ofendeu a gente, não. Ele, é verdade, ele que ofendeu, viu? Ô, Vilhena, você parece meio doente mental, eu nunca vou ver seus vídeos que eu te acho um bosta, mas... Segundo o Igor, tá? Ele falou que você dá o cu, mas é só isso, tá ligado? Falou que sua mãe é mó gostosa e que ele queria chupar o pito. Opa, mas isso aí foi isso. Ele tem irmã? Eu não sei se ele tem irmã. Não sei, se ele tiver, ele quer, o Carlos quer gozar na orelha dela. Eu acho que não. Bem, vamos lá. Se o cara tocar Nirvana no Luau, eu ia até ficar feliz, até porque minha banda favorita. O problema é que os caras sempre tocam a porra do Come As You Are. É tipo a primeira música que todo mundo aprende a tocar. E é em pra praias... também, né? Oi? É pra final o violão. É. E em praia sempre absolutamente... eu vejo alguém escutando Armandinho no último volume, que é uma merda. Nossa, mano, que raiva. Por que você... Ô, Igor, da próxima vez que você vê uma parada dessa, você... Sei lá, mano. Passa em cima do... da pessoa com o carro, mano, tá ligado? Mano, na moral, você cata um Juicer Valita e enfia na cara da pessoa e... é que é uma tomada, mano. A pessoa vai ser sugada, mano, puta. Não, mano, Night Root vai, mas Armandinho não. Armandinho é embaçado, né? Armandinho é tenso, né, cara? É embaçado. Aí começou a gira lá da época da liberdade, tá ligado? Porra, isso aí é sinistro, cara. Mas beleza. Arte do Rolinho finalmente está de volta na entrega. Carlos, nos presenteie com a arte do Rolinho. Cara, três vidão. O primeiro todo mundo viu literalmente, cara. Jeff Mito, Jeff Niga, dando uma canetita. E tipo, quando aconteceu o lance, eu já mandei a mensagem pra galera e falei: nossa, semana tem arte do Rolinho com certeza, tá ligado? Porque... o negão tá demais, velho, pá, e é só maravilha, velho, é só maravilhoso. Carlos, você quer fazer um filho com ele? Não, também não, não é o Lucas com o Kaká, cara, para, também não é exagero. O Lucas com o Luquita, cara. Com o Luquita, é verdade, o Lucas com o Luquita, cara, aí vai ser o Lucas ao quadrado. É, mas realmente, essa jogada do Jefferson, a única coisa de boa que você gosta desse time tem, né? Não, tem uma lambaia também, cara. Porra. Não, não tem mais. Baita jogador. Ah, não. Eu falei que os caras já foram parados. Então, galera, segundo vídeo, o Belucci caiu, um vídeo bem antigo, galera, já deve ter visto já, que ele dá um balão e depois puxa a caneta no campo cheio d'água, velho. Linda jogada do Belucci, quando jogava pelo Porto ainda. Jogador argentino. Porra, bem bacana. E sabe o que é? Fazer um rolinho na água é bem mais difícil, né? Porque a bola para, né, velho? É, tem um risco muito grande. Menos cara, se você for o Agüero. Nossa senhora! Calma. E aí o terceiro... Calma, ainda não chegamos... Tem com a musiquinha aí já no fundo. Tem que botar aí... Bota aí, Lucas, a musiquinha. Qual bota música? O videozinho aí, que é a musiquinha. Ah, cara, não vou botar agora, mano. Dá muito trabalho, velho. Ah, então não foi. É só apertar a porra do link do vídeo, não pode, porra. Não é não, mano. Porra, tem a masterização diferente pra voz de vocês, velho. Ah, ok, então foda-se, beleza. Quem tá vendo aí o musiquinha, pá, caneta que um croata meio louco aí deu no Messi no meio do jogo, então quem aí acha que o CR7 joga mais com o Messi, quem não gosta do Messi, quem acha que ele é autista, quem acha que ele é babaca, tá suave aí, o Messi tomou uma caneta, é isso aí, então vambora. Então é isso. O bagulho é louco, né? O movimento é verdadeiro, né, cara? Porque acho que esse é. Isso aí. Esse é o movimento do Messi é verdadeiro, né, cara? Você acha que o movimento do Messi é verdadeiro? Eu sempre acho. Mas ele sempre engana o zagueiro e acaba fazendo gol, né? Por isso que eu acho que não é verdadeiro. Porque eu falei isso, eu não sei. Não faço nem ideia. No final do Prorrog tá geral drogado. Eu acho que todo mundo tá fumando back agora, tá ligado? Exato mundo. Todo mundo com síndrome de piana, né, mano? Caralho, velho. É o horário, porra. É o horário. É pianite, velho. Pianite, tá entendeu? Na porra do pianite. Da Lucas deve estar fumando um crack aí com os parceiros. Eu tô fumando doce de feijão no cachimbo, que é coisa que japonês come. Puta que pariu. Mano, só bebê. Cara. Na moral, só bebê. Caralho, acaba essa porra. Tá galera. Bom, vamos despedir da galera. Vamos despedir da galera. Então é isso, né? Acabou mais um podcast de prorrogação, acabamos muito loucos, muito drogados, né? E final cretino, hein, mano? Final cretino. Esse final foi bem cretino, cara. Devo admitir que poucas vezes eu ouvi uma prorrogação tão cretino quanto esse, cara. Sim. É, acontece. Acontece. Digno de MD, velho. Puxa, não, cara. Não, MD é fedido, não, que isso? Aí tomei banho, tá cara. Caralho. Aliás, o nome da prorrogação tem que ser um prorrogação cretino, cara. Vai ser o prorrogação cretino, mano. Não, mas agora que terminou, tirando essa parte final, o podcast ficou muito bom, cara. Muito bom mesmo. Ficou, mas ainda não acabou. Você sabe que você precisa falar tchau, né? Eu sei. Ah, tá, que bom, porque eu tava com medo de você estar falando como se tivesse acabado já. Não vou começar a xingar as pessoas aqui do nada. Ah, tá, que bom, nossa. Eu pensei e as notícias, velho? Já... Fala a tua notícia. Não, espera, a gente fala tchau, aí depois a gente... Pô. Não, a notícia é a última coisa do podcast. Tá, então beleza, vai. Ó, notícia aqui. Vocês lembram do... Power Rangers, Força do Tempo, não, Força Nossa, do essa porra, mano. Puta que pariu, é a melhor notícia. É a mesma notícia, fala aí. É a mesma? Cara. É a mesma, essa é sensacional, velho. Pra acabar o podcast. Ricardo Medina Jr., conhecido por ser intérprete do Power Ranger Vermelho na série Power Rangers Força Animal, foi preso em seu apartamento na Califórnia por ter atravessado seu colega de quarto com uma espada. Caralho, velho, como assim, mano? Ele levou a parada a sério, mano. Era aquele que era o leão? É o leão, é o leão esse. Porra, mano. Cara. Quando eu era moleque, eu achava ele bonito, velho. Oh, acho que esse é um ótimo momento pra gente acabar o podcast, hein? É hora de dar tchau, galera. Falou, galera. Prorrogação com cretino e com espada, velho. Puta que pariu, cara. When they would do good, evil is present. International Superstar Soccer Deluxe.